de entidades que se encontram na liminalidade entre o real e irreal, apontando esquematicamente sua possível fertilidade tanto nos domínios da arte como no domínio das ciências. Oi, boa tarde. Obrigado, Fabi, pelo convite para estar aqui hoje. Então, se eu fosse assim definir essa minha fala de hoje, eu acho que seria uma espécie de manifesto em defesa dessas entidades imaginárias que eu acho que são fundamentais, por exemplo, para a existência da arte. De tudo aquilo que a gente pode entender como criaturas, vou usar essa palavra, não é muito precisa, mas criaturas virtuais, seres imaginários, tudo aquilo que tem a ver com o domínio da imaginação, que obviamente é um campo fundamental, não só para fertilizar a arte, mas é um campo fundamental também para a ciência e para a filosofia. Então a minha fala vai um pouco nessa direção, de tentar pensar essas entidades imaginárias e como elas, de alguma maneira, oferecem um terreno para o cruzamento entre arte, ciência e filosofia. E nesse processo, eu também, ao mesmo tempo, vou fazer um pouco uma espécie de um elogio de livros estranhos. Vou falar de alguns livros estranhos que eu acho que são, ao mesmo tempo, experiências artísticas, esses livros, e são também, em certo sentido, uma teoria sobre a imaginação, sobre a própria ficção, sobre o ato de ficcionalizar. E, antes de entrar propriamente no tema, então, eu queria fazer um parênteses falando de dois livros que ficam meio assim na fronteira entre o que é o real e o imaginário. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o livro do escritor argentino Jorge Luis Borges, que se chama Livro dos Seres Imaginários. É um livro que coloca em xeque a noção de autoria, porque o Borges, o autor, compilou junto com outra autora vários textos de outros autores e, ao mesmo tempo, modificou um pouco esses textos. E ele, na verdade, é uma espécie de enciclopédia de seres imaginários. Então, ele junta vários relatos sobre criaturas da mitologia, criaturas de sonho, da fantasia, da imaginação. Mas tem uma coisa muito curiosa na edição em inglês do livro. A edição original é em espanhol, mas a edição em inglês, que foi traduzida pelo Thomas Di Giovanni, tem ainda uma singularidade. Nela aparecem 5 seres imaginários que não estão incluídos na edição original em espanhol. Esse é um mistério interessante, porque ninguém sabe por que, que na versão em inglês aparecem esses outros seres. E um dos seres que aparece na versão em inglês, um dos verbetes que está presente ali, é esse que se chama Laudatoris Temporis Acti, em que Borges inventa um livro que não existe, que foi esse livro supostamente escrito por um navegador português, Luís da Silveira, em 1669. E nesse livro, que se chama Dos Costumes e das Gentes da Ásia, o narrador português, viajante, ele fala sobre uma seita, uma religião em que os adoradores dessa divindade, na verdade, adoram como a divindade o passado. O passado é o deus dessa comunidade, dessa tribo, E o que é curioso que ele nota, está no texto aí em inglês, não vou traduzir, mas a ideia central é que ele coloca isso de uma forma muito irônica, Ele diz, mas é meio absurdo, Se você tem como divindade o passado, isso implica dizer, na verdade, que o Deus não pode fazer nada por você, já que ele está sempre no passado e ele não pode sequer ouvir os apelos do presente para se tornar uma divindade efetiva. Mas eu acho essa ironia interessante, a gente pode relativizar ela se a gente pensar que o passado é sempre uma construção imaginária. Nunca existe o passado enquanto tal. Todo passado é sempre uma ficção que a gente cria a respeito daquilo que nos aconteceu. E se a gente considerar que a ficção e o imaginário, eles têm potência de criar realidades, então aí é diferente. A gente pode considerar que faz sentido tomar o passado como uma divindade. O passado, ele produz o presente. O passado, ele tem impacto sobre o presente, assim como a ficção, ela altera a nossa vida, ela cria a nossa realidade. Então, toda a minha fala, na verdade, é uma espécie de manifesto em defesa da imaginação, não como falsidade, não como ilusão, mas a imaginação como um instrumento para o conhecimento do mundo e para a transformação da realidade. E o segundo exemplo que eu queria trazer veio de um escritor, que, na verdade, é um escritor muito próximo do universo que o Ilan e o Caron vão falar aqui depois, dos filósofos do aceleracionismo, que é o escritor norte-americano H.P. Lovecraft, que escrevia muitas ficções em livros em formato de pulp fiction. E um episódio muito interessante, entre vários outros episódios que acontecem ligados à figura do Lovecraft, que é uma espécie de fake news, e ele talvez seja um escritor assim como Borges, né, que remete muito a essa ideia de obras imaginadas, de ficções, de fake news, foi esse episódio que aconteceu aí nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Apareceu na França, começou a circular um e-mail, que trazia um texto, está em francês, também não vou traduzir, mas vou dar só a ideia, né, para vocês. E nesse e-mail falava o seguinte, que foi encontrado na França um livro inédito de H.P. Lovecraft na tradução francesa. Esse livro se chama Clube dos Sete Sonhadores. E aí a gente vê a capa do livro, né, que é de uma editora francesa que realmente existe, uma editora bastante tradicional, que é a Daniel Steele. O problema é que esse livro de fato não existe. Lovecraft nunca chegou a escrever o livro. Existe na enciclopédia Lovecraftiana, tem aí um verbete que corresponde à ideia do Clube dos Sete Sonhadores, mas esse foi um livro que ele imaginou e ele nunca chegou a escrever o livro. Então esse e-mail, na verdade, era um hoax, né? Uma farsa. Mas uma farsa genial, porque ele tomou um livro imaginário como se fosse real e ele criou toda uma expectativa em torno dessa tradução perdida de um livro perdido. Lovecraft é um exemplo interessante para a gente pensar essa fronteira tênue que existe entre a ficção e o real, porque H.P. Lovecraft foi um escritor que praticamente colonizou o imaginário da cultura ocidental. Se a gente pensar, por exemplo, sobre várias fontes, né, culturais, histórias em quadrinhos, filmes, música, Lovecraft é um escritor que subterraneamente está aí na base da nossa cultura. Por exemplo, seriados, televisão com True Detective, ou então histórias em quadrinhos, como as histórias do Batman, onde existe o asilo Arkham. Todas essas referências vêm do universo Lovecraftiano. Então ele foi um escritor que, de certo modo, alterou, digamos assim, uma certa compreensão da cultura popular da realidade. Então, o que eu pretendo falar muito rapidamente, porque são vários temas e o tempo é bastante curto, eu dividiria em quatro pontos essenciais para a gente entender como se pode fazer uma defesa da ficção e da imaginação como elementos de criação de mundo, de transformação do real. E esses quatro momentos desse percurso, né, de viagem, são o seguinte. Vou falar bem rapidamente sobre a ideia de existências ficcionais e virtuais, baseado numa obra de um filósofo francês que ficou esquecido durante muitos anos e que agora foi recuperado principalmente por Bruno Latour, que é o Étienne Souriau. Vou falar sobre a ideia do mundos imaginários, o mundo da imaginação, como ele é apresentado na obra desse grande estudioso do Islã, da religião islâmica, que é o Henri Corbin, que também é filósofo, né, além de estudioso da história das religiões. Vou falar sobre a filosofia do como ser, desenvolvida por um filósofo alemão chamado Hans Weiringer, e também da ficção filosófica, trabalhada por Wilhelm Flusser, que talvez seja assim, um dos focos da minha fala. Me interessa muito Flusser, porque ele foi um filósofo que pensou exatamente a interseção entre ficção, teoria, arte e cultura. E, finalmente, vou chegar no conceito de hiperstição do Nick Land, que é esse pensador que tem uma relação muito visceral com o tema do aceleracionismo, né, e várias questões contemporâneas importantes da filosofia. Então, para começar e falar sobre o Étienne Souriau, vou dar uma explicação muito sintética, muito rápida, do qual a proposta, né, que esse filósofo traz em termos de contribuição para a gente pensar qual a importância da imaginação e dos seres ficcionais. Étienne Souriau era um filósofo que estava preocupado com a questão do ser, aquilo que na filosofia se chama ontologia. Mas o Souriau, ele não estava tão preocupado com a questão de definir o que é o ser. Ele estava mais preocupado com a questão de entender que o ser tem vários modos, que a gente pode pensar o tema da existência a partir de diferentes maneiras de existir. Então, por exemplo, ele diz Hamlet, o personagem da ficção, ele existe do mesmo modo que uma mesa ou uma cadeira, mas o seu modo de existência é radicalmente diferente de como uma mesa ou uma cadeira existem. Então, o que o Étienne Souriau faz é uma espécie de ontologia modal. Ou seja, ele analisa os diferentes modos como certas realidades, certas entidades podem se manifestar no mundo. E nesse sentido, por exemplo, os seres de ficção, eles existem tanto quanto as coisas reais, mas o seu modo de existência é radicalmente diferente daquilo que a gente chama de realidade, coisas reais. Mas eles têm efetividade no mundo, eles transformam o mundo e eles são tão importantes, evidentemente, quanto as coisas que nós consideramos objetais, né? Então, para o Sorriô, existem múltiplas formas de existir, todas igualmente válidas. O mundo, para ele, na verdade, é um lugar de intermundos, onde existem diversos tipos de seres que povoam o cosmos e esses seres manifestam modos de existência que são diferentes. Na verdade, Sorriô fala em quatro modos básicos, né, de existência. Ele fala no mundo das coisas, aquilo que a gente entende assim de mais material, mesas, cadeiras, etc. Ele fala no mundo dos seres ficcionais, que são seres, por exemplo, da arte, da ficção, da literatura. Ele fala no mundo dos virtuais, dos seres virtuais. E ele fala no mundo dos fenômenos, que é o mundo de como as coisas se manifestam ao ser humano, como nós percebemos o mundo, né? Fenomenicamente. E o Sorriô é um cara que tem como projeto, especialmente, tentar salvar as entidades mais frágeis, que são essas entidades que carecem de palpabilidade, os seres virtuais e os seres, por exemplo, da ficção, os seres da literatura. Então, um exemplo de ser da ficção, evidentemente, é Dom Quixote, na literatura. Dom Quixote é uma figura, um personagem tão poderoso que ele também, em certo sentido, colonizou a nossa realidade, a nossa imaginação, a tal ponto que a gente usa a figura de Dom Quixote para falar, por exemplo, de características humanas. A gente usa Dom Quixote para falar, para discutir a loucura. A gente usa Dom Quixote para falar da potência da ficção. E um exemplo do que seria uma entidade virtual para o Sorriô, a gente pega uma ponte, né? Uma ponte quebrada. Falta alguma coisa nessa ponte, que é a conexão, né, entre um pedaço e outro. Esse que falta seria a virtualidade, que permite a gente, por exemplo, entrar no mundo da criação. Para o Sorriô, os virtuais são aquelas entidades que permitem você entrar no mundo da criação, porque eles dão uma riqueza ontológica para o mundo. Ou seja, são as potências que podem se transformar numa realidade, numa coisa, digamos assim, concreta no mundo, e sem esses virtuais não haveria aquilo que a gente entende, então, como mundo. E nesse sentido, para o Sorriô, o ser é uma coisa absolutamente múltipla, dinâmica e imutável, porque um ser que é virtual, por exemplo, pode adquirir um outro estatuto, um ser ficcional pode adquirir um outro estatuto, pode passar a ser algo que traz efetividade no mundo, que se converte numa entidade real, e assim por diante. Não à toa, né, o Bruno Latour se inspirou em Sorriô para pensar as questões que ele traz na sociologia da ciência, na reflexão filosófica que ele traz para as ciências sociais, porque para o Bruno Latour o mundo pode ser pensado como uma grande cadeia de diferentes entes que são fatos, são discursos, são realidades científicas e todos eles estão de alguma maneira atuando para transformar o mundo. Então, por exemplo, quando ele diz que a camada de ozônio é uma realidade científica, mas também é uma realidade da imaginação, é porque a camada de ozônio e a questão do aquecimento global trazem para nós uma série de problemas que tem a ver com o imaginário, com pensar o que vai acontecer com o futuro, o apocalipse, etc, etc. Tá? Eu vou correr um pouquinho, mas vou pular, acho que essas explicações não são necessárias, mas só para concluir essa breve apresentação do Sorriô, uma ideia que eu acho muito fascinante, muito bela, é que quando você cria uma ficção, uma obra, por exemplo, uma obra literária, e você inventa um personagem literário, não é só o criador que cria essa obra, mas a obra o cria, tá? Porque uma obra modifica quem produz essa obra. Um personagem transforma a história, um personagem transforma o seu criador e transforma também a sociedade. Existem obras literárias, existem obras de arte que são tão poderosas desse ponto de vista, que eles, de fato, alteram o nosso conceito do que é cultura, do que é discurso, do que é realidade. Então um segundo momento assim, desse passeio ultra rápido aí, eu queria falar rapidamente também do Henri Corbin. Esse cara, filósofo francês também, Henri Corbin foi um grande estudioso da mística islâmica, e o Henri Corbin, estudando manuscritos e textos dos místicos medievais, místicos islâmicos medievais, Henri Corbin descobre uma teoria fascinante sobre a imaginação que permite a ele fazer uma ponte muito rica com a filosofia. porque Henri Corbin vai dizer, na mística oriental, na mística muçulmana, existe essa ideia de um mundo intermediário que está entre a realidade e a pura fantasia, que está entre a crença, a religião, por exemplo, o mundo espiritual, digamos, e o mundo material, e esse mundo intermediário é o que os místicos do Islã chamam de mundos imaginários, que é Alan al-Mital, né, a palavra lá em árabe, e é nesse mundo onde, por exemplo, acontecem as visões proféticas, as experiências místicas. Os profetas, os místicos, eles entram no território do mundo imaginário, têm uma visão produzida pelo imaginário e, a partir daí, então, produzem uma narrativa mística. O Henri Corbin toma essa referência para, inclusive, fazer uma ponte com o Etienne Souriot. Tem aí uma frase do livro do Henri Corbin, Imaginação Criadora no Sufismo de Ibn Arabi, que foi um desses místicos, né? Onde ele explicitamente cita o trabalho do Etienne Souriot, que durante vários anos ficou totalmente esquecido, né, no campo da filosofia. E para o Henri Corbin existe uma relação profunda entre o pensamento dele, isso que ele quer recuperar na mística islâmica, com as ideias do Etienne Souriot. Ele fala desse conceito do anjo da obra. Parece meio obscuro, colocando assim, né, a ideia de poderes espirituais, mas basicamente essa noção que ele trabalha no livro dele é a ideia de que toda obra de arte tem uma dimensão, um aspecto invisível. Na pintura, por exemplo, existe um aspecto inaudível de uma sinfonia, que são aquelas dimensões de uma obra que a gente sente, mas você não consegue traduzir perfeitamente em discurso, e que fazem parte de uma espécie de um reino muito à parte, né, que é, digamos assim, eu usaria essa palavra, ambiência da obra, a atmosfera que ela cria, as sensações que ela produz, né, e que são de uma certa ordem imaterial, na verdade, na fronteira entre o material e o material, como se fosse, de fato, um terceiro reino, que é esse reino do mundo imaginal, da imaginação ativa, da imaginação criadora. Passo aí, então, para o terceiro momento, que é o Hans Weiringer. Hans Weiringer, esse filósofo austríaco, na década de 10, ele escreve esse livro, um tratado clássico hoje, que se chama Filosofia da Ficção, a Filosofia do Como Ser, em alemão, Philosophie des Als Ob, na qual o Hans Weiringer coloca a seguinte tese. Não existiria ciência se não existisse a possibilidade de criar ficções para imaginar cenários possíveis de mundo. A ciência depende da ficção para poder criar hipóteses. A ciência depende da ficção para criar experimentos mentais e imaginar o que aconteceria numa situação X dadas certas circunstâncias. Ou seja, esse mecanismo de pensar o que seria ser, pensar como ser, a imaginação ela funciona numa relação muito íntima com a ciência e não só com a arte. Aliás, para o Hans Weiringer, a metafísica estava muito mais próxima do que a da poesia e da arte para ele do que propriamente da filosofia no sentido mais tradicional da palavra. Então, a gente poderia dizer que o Hans Weiringer era um pensador até, em certo sentido, pragmatista, porque ele pensava assim, não é tão interessante a questão da verdade e da falsidade, mais interessante é pensar como uma ideia pode ser útil para o homem, de modo a realizar, né, alguma coisa, a criar alguma efetividade. Mais importante do que perguntar se algo é falso ou verdadeiro, é saber que tipo de utilidade, de função, isso pode desempenhar na transformação da existência humana. Então havia aí uma dimensão muito pragmática em relação a como ele via, né, a questão da filosofia, do pensamento e a ideia do experimento mental. É uma questão muito interessante que, por exemplo, aparece na obra do Hans Weiringer, é como a gente pode se emocionar com seres ficcionais. Você vai ver um filme onde você se identifica com o protagonista, o personagem, a trajetória de vida dele, e mesmo assim você sabe que aquele personagem não existe. Mas você se emociona, você chora, você se envolve, né? Porque o poder da ficção estabelece aquilo que o Coleridge, né, o escritor inglês, chamava de William Suspension of Disbelief, né, a suspensão voluntária da descrença. Então, Hans Weiringer é uma figura muito interessante na história da filosofia, mas que, na verdade, ele só dá continuidade a uma longa tradição da filosofia e da metafísica, por exemplo, a metafísica da identidade, de discutir o conceito de identidade através de experimentos mentais. Através de toda a história da filosofia, e a gente sabe, a filosofia tem uma relação muito visceral com a ficção. Platão, né, usava vários mitos, alegorias para discutir conceitos filosóficos. Derrida falou largamente da relação visceral que existe da filosofia com a ficção, e assim por diante. Então, a ideia de experimento mental é uma ideia muito antiga, né, na filosofia. Os filósofos que trabalham com a metafísica da identidade, eles sempre colocaram assim, experiências mentais muito loucas, doidas. Né? Parece que é um momento em que a ficção se aproxima muito da filosofia. O texto clássico, por exemplo, que trabalha com a noção de experiência mental, o texto de Thomas Nagel, que se chama What is it, What is it like to be a bat? Como é ser um morcego? Em que no texto ele tenta imaginar o que é a experiência de ter outro corpo, de ter outra forma de vida, o que seria ser um morcego, como um morcego sente, como um morcego pensa. Né? Isso é um experimento mental típico da filosofia. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que a filosofia ela é irmã a ficção ela é irmã da filosofia e da ciência. Um exemplo muito interessante de experimento mental é a experiência da troca de cabeças. A troca de cabeças. Existe um conto muito interessante do Thomas Mann, que é um conto baseado numa lenda indiana, em que você tem dois personagens, três personagens, tem um personagem feminino e dois personagens masculinos. Um dos personagens, ele é um intelectual, sofisticado, tem um discurso muito elaborado, é poético, etc, etc. E o outro personagem é belo, tem um belo corpo. E a moça, ela gosta dos dois igualmente, mas não sabe como decidir, porque um tem as coisas que faltam ao outro. Então, o que é que acontece na lenda? Eles cortam suas cabeças e trocam. Então, o intelectual coloca a sua cabeça no corpo, no belo corpo, eles trocam, né, de corpos. E a moça, então, ela se casa com a combinação entre a cabeça do intelectual, do erudito, com aquela pessoa que tinha belo corpo. Mas o que acontece? E é por isso que a história é interessante, por isso que a ficção é interessante. No momento em que ele troca de corpo, a cabeça do intelectual começa a habitar aquele corpo perfeito, os hábitos desse corpo perfeito começam a contaminar essa cabeça. Ela já não é mais a cabeça do intelectual, porque ele passa a viver uma vida radicalmente diferente, porque o seu corpo tem potência. E essa potência é radicalmente diferente da vida intelectual que aquela cabeça levava antes. A mesma coisa acontece com outro sujeito, né? Que tomou o corpo do intelectual e a cabeça do belo corpo. Ou seja, essa parábola ela é fascinante porque ela mostra para a gente duas coisas. Primeiro, ela pode evidentemente funcionar como uma espécie de metáfora de todo relacionamento, né? Todo casamento, em que você sempre quer combinar os elementos perfeitos de uma pessoa com outra e isso é absolutamente impossível. Porque no momento em que você faz isso, as características que estão ligadas a um certo aspecto, elas vão contaminar as outras e destruir completamente, não é isso? Aquela identidade anterior. E em segundo lugar, ela é interessante porque ela faz a gente pensar o que aconteceria, por exemplo, nessa ficção que a ciência tem colocado hoje bastante, que é a ficção de pegar uma consciência humana e transferir para uma máquina. É isso? Hans Moravec, cientista que trabalha com inteligência artificial e tal, supõe que daqui a 30, 40 anos a gente vai poder fazer um upload da consciência em um computador. Absurdo no sentido em que você quer considerar que a identidade se preserve. Porque, evidentemente, sem meu corpo, sem a minha corporalidade, quem sou eu? Vou ser outra pessoa. Né? Não vou manter a minha consciência normal. Então, nesse sentido, os experimentos mentais são interessantes para a gente pensar o que acontece quando a gente mexe em certos aspectos da realidade e produz alterações nessa realidade. E para concluir, então, eu queria falar de dois momentos, estou indo mais rápido que eu posso. Vou falar de dois pensadores que são bons exemplos para mim dessa relação visceral que tem a filosofia, a realidade, com a questão da imaginação. Wilhelm Flusser, esse filósofo tcheco que viveu mais de 30 anos no Brasil e eu queria falar desse livro, né? Um livro mais estranho do Wilhelm Flusser, que é o Vampirotoides Infernais. E muito rapidamente, para vocês entenderem, Vampirotoides Infernais é uma espécie de parábola científica. Nesse livro, Wilhelm Flusser, ele imagina uma criatura, que é um polvo, chamado Vampirotoides Infernais, cuja tradução, ele existe realmente, está catalogado pela ciência, a tradução do nome dele é a Lula Vampiro do Inferno. Só o nome já vale a pena você ler o livro. E o Flusser usa esse livro, Vampirotoides Infernais, como uma espécie de uma alegoria. É um livro que está situado entre a ficção e a filosofia e a ciência. Porque ele descreve a Lula como um animal científico, tem uma série de dados científicos, mas você nunca sabe onde termina a ciência e começa a imaginação. No livro, o Flusser faz uma parábola sobre a condição humana na era tecnológica, usando a figura desse povo, né, da Lula, ele fala em certo capítulo sobre a arte e a cultura do vampiro. Isso é estranho, porque porque geralmente a gente atribui arte e cultura à realidade do domínio humano. Então, em 90, esse livro foi escrito em 87, mais ou menos. Em 87, ele está falando, Vampirotoides Infernalis, ele tem arte e ele tem cultura. Ele é um animal que produz cultura e produz arte. Olha, muitos anos depois, né, a ciência da etologia vai começar a admitir que o mundo animal tem cultura. Então, esse exemplo aqui do livro do Dominique Lestel é muito interessante, onde ele tenta identificar exatamente as origens da cultura no reino animal. E hoje, né, a gente vê aí, tem etólogos estudando comportamento de macacos, os macacos estão começando a usar instrumentos para pescar, estão criando cultura, não é isso? Estão entrando no reino do simbólico, de tal modo que a gente não pode mais, de maneira nenhuma, fazer essa distinção radical entre mundo animal incultural e mundo humano, mundo da cultura. Então, para mim, Willem Flusser, inclusive, é um pensador que tem, digamos assim, um aspecto profético muito poderoso no seu pensamento. Tem várias outras coincidências que não vai dar tempo de eu falar, mas que são muito fascinantes para pensar como o Flusser, em certo sentido, antecipa questões extremamente contemporâneas. E eu concluo, então, trazendo aí o Nick Land com o conceito de hiperscisão. Nick Land, filósofo inglês, nascido em 62, né, que desenvolve essa noção de hiperscisão. Tem uma definição aí muito longa, mas eu vou dar para vocês só o resumo, né? Nick Land era fazia parte de um grupo que trabalhava de maneira muito intensa no espaço da internet, da rede, pensadores, tá? Que estudavam questões da cultura das redes, questões de cibercultura, de cibernética. E Nick Land, não propriamente ele, né? Foi mais uma espécie de produção grupal, porque ele, junto com o CCR, que é o CCRU, que era esse grupo, Cybernetic Cultural Research Unit, eles criam esse conceito que se chama hiperstição. E o que é hiperstição? Para Nick Land, hiperstição é uma espécie de uma ficção que se torna real. É uma ficção que adquire peso e efetividade no mundo real. Um exemplo que está dado aí na definição é o conceito de ciberespaço. Ciberespaço é uma palavra que nasce na ficção, né? No livro do William Gibson, The Romancer, e que depois os estudiosos da internet vão incorporar esse termo e várias noções que estão embutidas no conceito de ficção, do conceito de ciberespaço. E para o Nick Land, a hiperscisão é uma realidade muito característica da sociedade capitalista, da nossa realidade capitalista, que tem que continuamente criar ficções, e essas ficções vão adquirir, né, um certo estatuto de realidade, e o próprio caráter midiático da nossa civilização, a internet, etc., vão colaborar para viralmente produzir efeito de multiplicar essa ideia e transformar ela em algo que tem uma efetividade real. A gente vive hoje no mundo das fake news, sabe muito bem, né, como isso atua na nossa realidade. Uma ficção, uma fantasia é tão repetida viralmente nos passos de redes que ela se converte em algo que tem peso, né, de realidade. Então, para concluir, eu acho que a gente poderia dizer que na civilização que a gente vive, na cultura em que a gente vive, e Nick Land foi um cara que estava pensando exatamente aí nos anos 90, né, no início da cultura da internet, a ficção, os seres imaginários, o plano, né, da imaginação, vão cada vez mais adquirir consistência, porque esses meios, eles são absolutamente ideais para a transmissão de informação de uma certa maneira em que a gente não consegue dizer nitidamente o que é a ficção, né, e o que é o real. No campo da arte, a gente poderia citar sem número, né, de exemplos que trabalham nessa fronteira. Eu concluo só mencionando um exemplo que me parece muito interessante, que está em Los Angeles, é o Museu da Tecnologia Jurássica. Não sei se vocês já ouviram falar desse lugar, é muito fascinante. O Museu da Tecnologia Jurássica é um museu que tem em Los Angeles, em que a pessoa entra no museu acreditando que ele é uma instituição museológica tradicional, mas, na verdade, todas as exposições, ou quase todas as exposições, são espécies de instalações artísticas, feitas de ficções. Algumas são tão absurdas que elas parecem inventadas, mas são reais, e outras são totalmente absurdas e são irreais. Ou seja, é um tipo de obra que tematiza exatamente como, na cultura contemporânea, a distinção entre ficcional e real se torna cada vez mais difícil de se fazer. E eu encerro aí com essa citação do Willem Flusser, um textinho dele que chama Da Ficção, em que ele diz, tanto sujeito como objeto são ficções, de acordo, mas a realidade está na relação entre ambos. Então, o próprio Flusser, ele tinha uma visão relacional do que é o real. Em vez de pensar em substâncias, né, o sujeito, o objeto, ele pensava a realidade está na relação. Em certo sentido, é isso que filósofos como Etienne Souriau e outros, né, fizeram, até o próprio Bruno Latour, quando atribuem muito mais o caráter de realidade à ideia da relação, uma ideia relacional, do que é propriamente algo que a gente pode definir com categorias claras, dizendo isso é o sujeito e isso é o objeto. É isso, obrigado. Desculpe se eu passei um tempo. Muito obrigada, Eric. Eu gostaria de apresentar o J.P. Caron para vocês. Ele é professor de filosofia na UFRJ, membro da Seminal Records, produz conceito e ruído. E a fala dele vai ser sobre espinosismos libidinal e racionalista. In Philosophy and Scientific Image of Man, Wilfrid Sellers apresenta duas imagens concorrentes, autocompreensões do ser humano no mundo. A imagem manifesta, que envelopa nossa ontologia do senso comum, apresenta um mundo composto por objetos extensos e pessoas. A imagem científica, que emerge por meio dos processos de racionalidade postulacional, apresenta uma ontologia concorrente, particulada, onde não reconhecemos as balizas familiares das nossas orientações cotidianas. Para Sellers, Sellers, a filosofia em sua tradição maior se dedicou a especificar os componentes da imagem manifesta, com uma exceção na modernidade, a de Spinoza. Sellers não se dedica a especificar como Spinoza se conecta às problemáticas da imagem científica, mas nos propomos aqui a apresentar dois pensamentos herdeiros do espinosismo, que denominamos espinosismo libidinal e espinosismo racionalista, seguindo retroativamente a partir de dois expoentes britânicos de formas contemporâneas de aceleracionismo, respectivamente, Nick Land e Mark Fisher. Pretendemos elucidar os elementos na ética que teriam dado forma a estas duas posições materialistas filosóficas e politicamente antitéticas contemporâneas. A última palestra do Caron que eu ouvi, eu não entendi nada. Aí eu pedi para ele, para pegar leve, que nós não somos um público exatamente de especialistas em filosofia. Então, somos aí artistas, cientistas, pensadores das mais diferentes áreas, mas também não precisa tratar o público como retardado, né? Aquela que trata as pessoas como se elas não fossem, né? Você não cai nesse tipo de erro. Tem gente que fala, ah, é artista, então eu vou falar para crianças. Não precisa. Você é do noise. Então, passando para vocês o Caron. Oi. Obrigado, Fabi, pelo convite. De fato, o que eu tinha preparado tem uma certa temperatura informacional meio elevada. Vou tentar resumir um pouco, glosar um pouco de um jeito menos técnico, né? o que eu tinha para dizer. O resumo que ela leu não é exatamente como ficou, né? Eu mandei esse resumo meio prospectivamente, pensando no que provavelmente seria o assunto. Tanto que eu não uso Sellers, né? Eu não vou falar de Sellers. Da outra vez ela está aliviada, então eu não vou falar de Sellers. Da outra vez eu falei muito de Sellers, que é a parada que eu mais estudo. Então, não vou falar de Sellers, né? A justificativa só que eu usei para falar do espinosismo contemporâneo é a posição do Spinoza nesse texto, a Filosofia e a Imagem Científica do Homem, do Sellers, na qual ele é visto como uma espécie de exceção na história da filosofia, que teria, segundo Sellers, se dedicado a tematizar uma ontologia subjacente ao senso comum, onde a gente vê seres animados e, enfim, seres inanimados e objetos e pessoas, etc., basicamente entidades molares. Isso aí tem uma variabilidade, é claro. Quem estuda a virada ontológica da antropologia sabe que tem uma variabilidade quanto ao que é tomado como animado ou não, e vai ser um dos temas da mesa ali na intervenção do Ilan. Mas, enfim, grosso modo, essa imagem manifesta, você tem acesso a objetos molares que você tem, com os quais você tem um contato sensível, né? Eles impactam a sua percepção e você os toma como existências. Essa imagem científica que aparece nos Sellers no momento histórico deles, nos anos 60, como particulada, né? Ou seja, dada pela física de partículas, o problema dele é que você não tem uma tradução possível de um para o outro, né? Você tem a entidade pessoas enquanto agentes com volição, quer dizer, com vontade própria, eles não são redutíveis aos elementos da imagem científica. Esse é o problema colocado. O Spinoza ali aparece como esse filósofo. Eu só estou falando de Sellers para introduzir o Spinoza. Eu já falei muito de Sellers, não falei que não ia falar, mas falei. Ah, enfim, o Spinoza aparece ali como um filósofo antenado com a imagem científica, na medida em que ele questiona precisamente a existência de livre-arbítrio. É um filósofo do determinismo. Dois temas espinosistas vão comparecer aqui, eu vou tentar acelerar daqui a pouco. O primeiro é esse determinismo. Para Spinoza, só existem causas, e na cadeia de causas você sempre está determinado, não há uma causa livre a não ser a primeira causa para ele, que é a causa imanente de tudo, que é a substância. Então, ele tem essa ontologia meio crazy de uma substância só, que se declina em atributos e modos, e nós somos modos e atributos dessa substância. Nós não somos indivíduos absolutamente separados, nós somos como que declinações dessa substância. É uma maneira de entender essa causalidade perpétua, esse determinismo. Além de propor o segundo elemento que vai comparecer aqui, que é o monismo ontológico. Só tem uma substância, não tem duas, só tem uma substância infinita. Então, aqui nos nossos dois autores, eu tinha uma hipótese. Eu tinha uma hipótese histórica de leitura, mas que. Eu tinha uma hipótese histórica que eu não sei se talvez valha a pena ler, que vem de um estudo de um filósofo australiano, Knox Pedden, chamado Spinoza contra Phenomenology, que é uma comparação entre a recepção de Spinoza na Segunda Guerra Mundial pelos filósofos franceses. E ali o Spinoza é justamente esse fulcro racionalista contra a influência alemã, vinda pelo viés da fenomenologia, que é, ao contrário, uma filosofia que se concentra no sujeito, nas suas formas de constituição da sua experiência, etc. Não que a fenomenologia não tenha uma alçada racionalista também, mas tem essa concentração em um elemento vivencial que no espinosismo, lido dessa maneira, nesse momento histórico francês, funcionava como um front contra essa psicologização da filosofia. Então, você tinha muitos epistemólogos e filósofos da matemática, como Jean Cavaillés, que inclusive foi fuzilado pelos nazistas, e pensava a sua própria atuação política como absolutamente determinada e justificava a sua atuação política como eu sou espinosista e o que eu faço é absolutamente determinado, eu faço o que eu tenho que fazer, a minha ação política tem a mesma determinação que a maneira como eu provo os axiomas da matemática. Então, vai até esse ponto, essa polêmica espinosista que o Knox Pedden recupera no livro dele, né? Então, assim, esse é um Spinoza bem diferente do Spinoza que a gente lê hoje, pós-Deleuze, né? No qual dá-se uma ênfase no livro 3 da Ética, onde você tem uma dinâmica de afecções entre corpos, e a ideia de afetos e afecções, precisamente, né? É daí que eu estou tirando a minha... parece, né, na leitura que vem, não tanto na leitura de Deleuze, que é mais complicado do que isso, mas em leituras que vem de Deleuze, que essas afecções meio que prescindem da cognição propriamente racional, né? Elas simplesmente acontecem entre corpos. Você tem afetos e afecções e uma dinâmica desse tipo, né, que o espinosismo contemporâneo tem trabalhado, assim, majoritariamente, e é bem diferente do programa racionalista que havia dentro da filosofia francesa do pós-guerra até o Deleuze. Então, o Deleuze até comparece no livro do Perrin como um herdeiro desses epistemólogos franceses, mas um que mistura, apesar dos protestos do próprio filósofo, ele não gosta de fenomenologia, mas mistura essa recepção espinozista com alguma coisa de um pós-heideggerianismo, tentando pensar uma ontologia espinozista, mas levando em consideração o que o Heidegger pensou sobre a diferença ontológica, etc. Não vale a pena entrar nisso. Mas a leitura do Perrin é a de que há uma síntese no Deleuze entre uma tendência fenomenológica e uma tendência espinozista. E Deleuze, essa minha hipótese histórica, tem esse elemento comum, esse meio termo, esse termo do meio, na verdade, que é o Deleuze, porque Deleuze vai ser esse, Deleuze e Guattari, principalmente, né, no Antiérico, vai ser esses autores que vão influenciar o CCRU, que o Eric falou ali no final, e o CCRU, lá onde estava o Nick Land, hoje em dia tomado como líder, a gente não sabe exatamente a dinâmica social que havia no CCRU, tinha a Sadie Plant também, tinha o cyberfeminismo ali associado, tinha uma série de coisas interessantes ali. Mas tinha o Nick Land, que ficou sendo o representante mais conhecido, e lá estava também o Mark Fisher, né, que é o segundo autor aqui que me interessa. Esses dois autores, então eu tenho uma hipótese de história da filosofia, de como dá para traçar os seus espinosismos respectivos a partir da oposição entre um espinosismo racionalista que existia nessa filosofia francesa do pós-guerra e um espinosismo libidinal que aparece muito já sob a influência do Deleuze e do Lyotard depois, enfim, ali nos anos 70, e que o Nick Land pega fortemente. E no Mark Fisher, que estava ali no CCRU, né, ele retorna, então, a partir dos anos 2000, a ideia que ele chama de cold, o programa que ele chama de cold rationalism, racionalismo frio, né, que é como que um retorno a essa raiz espinosista racionalista que teria sido esquecida, e retoma uma leitura de Spinoza determinista, atinado com a imagem científica, etc, etc. Enfim, essa é a hipótese histórica. E a hipótese histórica prospectiva, né, que não é tanto uma hipótese como uma hiperstição, algo que foi proposto na época e se tornou realidade, da divisão dessa proposta dita aceleracionista, que é, a gente pode... Tem gente que data em Marx isso, né, do fragmento das máquinas da Grundrisse, mas, enfim... É polêmico da onde é que a gente data a hipótese aceleracionista, mas a gente pode tomar inequivocamente como atuante a partir do CCRU, isso com certeza. Antes disso, você tem esses momentos, fragmentos sobre as máquinas na Grundrisse de Marx, o dito fragmento aceleracionista que a gente chamou retroativamente ali do Antiérico, do Deleuze e Guattari, e por aí vai. Mas, com certeza, a partir do CCRU você tem essa ideia do aceleracionismo. Então, a minha hipótese perspectiva, que não é tanto uma hipótese quanto algo que se realmente gerou uma divisão, é que daí você consegue ver mais ou menos os delineamentos de um aceleracionismo dito de direita, ou do Nick Land, um aceleracionismo dito de esquerda, que proveria de Mark Fisher. Alguns dizem que é do pessoal lá que escreveu Inventing the Future, Sam Seth Williams, e aquele manifesto que saiu em 2003, Manifesto para uma Política Aceleracionista, que era uma espécie de descrevem, produzem a fofoca de que é uma forma de leninismo contemporâneo, não sei se é, enfim, mas a gente sabe hoje que o Mark Fisher antecipava esses temas do neorracionalismo no seu blog K-Punk nos anos 2000. Então, alô? Enfim, então, Nick Land. Então, Nick Land, esse nome complicado, meio maldito hoje em dia, de fato ele teve uma deriva política meio complicada, mas naquele momento dos anos 90 era basicamente um filósofo que fazia uso de cibernética. Então, uma citação dele importante é: não há opção real entre uma cibernética da teoria e uma teoria da cibernética. citação que eu estou usando para orientar é: a pulsão de morte não é um desejo pela morte, mas uma tendência hidráulica à dissipação de intensidade. Essa segunda é uma proposição ontológica. Esse é o problema aqui para o Mikland. É onde a gente retoma o monismo spinozista. Né? Então, aqui... já falei essas coisas aqui. Falei também do antiédipo, do San Isaac Williams. Ok. Imanência hidráulica dos processos. As duas frases em epígrafe foram escolhidas por, em conjunto, tornarem evidentes alguns aspectos para nós importantes do aceleracionismo em sua matriz landiana, a tendência quase hidráulica à desestratificação e a dobra entre teoria e prática, que colocaria em xeque a autonomia da teoria ela própria, tornando-a uma parte do sistema desestratificante característico do real. Sobre a primeira, aquela que diz não há uma opção real entre a cibernética da teoria e a teoria da cibernética, diz o Mackay e o Brassier, né, organização é supressão. Land causticamente insiste contra aqueles que alinham a esquizoanálise com a inane celebração da autopoese. Entendida como uma manifestação da pulsão de morte, desestratificação não precisa mais ser encurralada pelos equilíbrios próprios aos sistemas nos quais ela se manifesta. Ainda não sabemos o que a morte pode fazer. A tentativa para tornar a dinâmica funcional própria aos sistemas dissipativos, proporcional às recessões da existência orgânica, é um paralogismo ilegítimo de um ponto de vista estritamente materialista transcendental, que é o ponto de vista do Land tomado aqui. Vou traduzir isso um pouco. Land trabalha, então, com a ideia de cibernética. Na cibernética, você tem dois tipos de circuitos de retroalimentação. Um circuito característico, por exemplo, de sistemas físicos vivos, que é o circuito de retroalimentação negativo. Por quê? Um circuito de retroalimentação é um no qual um sistema manda uma informação para o ambiente, depois essa informação retorna. Né? Tipicamente, você tem, por exemplo, um exemplo de sistema negativo, uma sala que você quer manter com uma temperatura constante. Então, você tem um ar-condicionado com um termostato que detecta quando está quente, o termostato indica isso, o ar-condicionado liga, e então se contrapõe à tendência detectada pelo termostato para manter, né, mais ou menos constante. Na verdade, é uma oscilação, mas manter mais ou menos constante aquela temperatura. Nosso corpo, a mesma coisa. Você está com febre, você sua, isso esfria e você tende a retornar à temperatura adequada para o ser vivo. Então, o que você tira disso? Isso é uma maneira de entender a manutenção dessas entidades molares, dessas coisas estratificadas. O Deleuze e Guattari vão pensar nisso como estratificado, entidades molares. Toda entidade vai ter uma certa estratificação, vai ser composta por termos heterogêneos que podem ser desestratificados. Nick Land é um filósofo a favor da desestratificação. Nesse momento, nos anos 90 pelo menos, é um filósofo interessado na desestratificação total. Então, ele vai pensar, a partir do capitalismo contemporâneo, esse segundo tipo de circuito de feedback, o circuito de feedback positivo, no qual o resultado da ação do sistema é reinjetado diretamente no sistema e escalando. Isso gera uma espécie de escalada, acumulação ou aceleração, né, do processo. Então, é daí que vem, tornando explícito um pouco a ideia ali da hiperstição, nesse sentido que uma hiperstição existe, né, e ela toma como parte de um processo que vem levar à realidade alguma coisa como uma ideia, porque é uma coisa mental, pode ser uma crença, uma confiança do mercado, por exemplo. Lembre-se, ele é um pensador do capitalismo e pró-capitalista, gosta de ser de direita, se deve a essa aliança dele com o capitalismo, como único agente de desestratificação. Então, a hiperstição aparece, então, como, por exemplo, confiança do mercado em um determinado processo que vai levar um determinado resultado. capitalismo, como o Eric estava falando, é sensível a esses elementos, digamos, que nós tomaríamos como menos reais, em algum sentido, porque são mentais e tal, mas ele produz esses acoplamentos que, por sua vez, constituem circuitos de feedback positivo que vão gerar uma aceleração e que o Nick Land, ele é muito poético na escrita dele, a gente não sabe exatamente o que ele tem em mente como resultado disso, mas ele, por exemplo, fala da singularidade, do fim do humano, maquinização total, todos esses processos são a morte usando uma máscara das entidades que existem, etc. Enfim, ele é bastante influenciado pelo Jorge Bataille também, então tem toda essa linguagem tanatrópica, né, no Nick Land. Então, ao mesmo tempo, a crescente intensificação e aceleração do processo não leva a uma maior complexidade, mas sim uma maior identificação com um plano onde se plasmam todas as identidades e sistemas. Esse plano, que ele tira do deleuzismo e guattarismo, né, que é a reelaboração que eles fazem da ideia, reelaboração, segundo uma interpretação, é a reelaboração deles da ideia da substância espinosista. Então, é uma maior identificação com um plano onde se plasmam todas as identidades e sistemas. Quer dizer, você tem que imaginar que existe um plano transcendental, eles chamam um plano de imanência, que não é um plano transcendente, porém é transcendental no sentido de ser condição de possibilidade para as instâncias molares que aparecem. Quer dizer, a gente, tudo que a gente está aqui, as coisas que aparecem, elas aparecem nessa filosofia, pressupondo-se a existência desse plano, onde elas se compõem e decompõem, se estratificam e se desestratificam. Então, você pressupõe esse corpo sem órgãos, como ele diz, que é uma das figuras do plano, né? Onde se tem, então, uma condição de possibilidade para constituição e desconstituição ou desestratificação dessas entidades. Então, ele diz aqui, intensifica esse processo até intensidade zero. Intensidade zero é o momento que o processo vai coincidindo com o próprio plano. Em Deleuze e Guattari, o próprio corpo sem órgãos, manifestado na catatonia em Land, Thanatos como motor e alvo. Isso não significa um simples desvanecer final de todas as identidades numa escatologia definitiva, embora por vezes Land pareça apontar nessa direção, mas sim o gesto sempre repetido a cada vez de forma mais próxima da intensidade zero, da dissolução de todas as identidades molares, aqui vistas como resultado de um processo de repressão. Por isso, organização é supressão. Nessa época do Nick Land, eu estou falando do Nick Land dos anos 90, eu não vou abordar o Nick Land neo-reacionário dos anos 2000. Então, aqui uma citação do Land sobre isso: o capital e a esquizofrenia nomeiam o mesmo processo de dessocialização visto do lado de dentro e de fora, em termos de onde ele vem, acumulação simulada, para onde está indo, delírio impessoal. Para além da socialidade, está uma esquizofrenia universal cuja evacuação da história aparece dentro da história como capitalismo. Estou olhando o horário aqui, vou ter que apressar um pouco. Enfim, melhor eu deixar para as perguntas qualquer elucidação disso. Então, o Fischer então aparece com uma crítica ao Land, no sentido de que se a teoria não é mais uma teoria do real para o Land, mas é alguma coisa que se acopla. O Land pretende fazer da teoria dele uma espécie de hiperstição, que vai trazer essa desestratificação. O Fischer diz, bom, o capitalismo não esperou pela teoria do Nick Land para fazer nada. Então, o que a teoria do Nick Land está fazendo exatamente, né? Porque o Fischer diz que isso é uma crítica séria, né, ao Land. Os elementos que eu tenho aqui do Fischer, eu vou comentar algumas citações dele, eu espero que dê tempo, mas ele vai inverter a polaridade um pouco do processo landiano. Eu vou antecipar a conclusão para... Não, não vou antecipar, vou seguir. Então, Fischer e racionalismo frio. Então, tem uma citação muito boa aqui sobre essa história do Fischer com Land, na constituição desse racionalismo frio. Ele diz aqui, eu quero falar sobre os problemas ao redor do conceito de experiência, mas eu começarei com uma genealogia acelecionista a partir da posição pela qual muitos de nós nos orientávamos nos anos 90. Nick Land, Landianismo, esta era uma espécie de hiperdeleuzianismo, um deleuzianismo dark, mas um que ainda era organizado ao redor do problema da experiência, eu acho. Podemos retraçar isso de volta a Bataille, o tipo de busca impossível pela experiência não apenas maximamente intensa, mas, para além disso, a busca por uma experiência a partir de uma posição na qual a experiência não é mais possível, isto é, a morte, morte como limite. Penso que um dos movimentos cruciais dos últimos tempos foi mover-se contra a experiência, na verdade. Ao invés de perseguir essa experiência impossível, apontar o contraste entre a cognição e a experiência. Assim, a morte, como era pensada, não apenas individual, mas a hipermorte, não apenas o inexperienciável, mas a evaporação da possibilidade mesma da experiência por meio da extinção, passa a ser contrastada com a experiência. A extinção se torna um desafio cognitivo e especulativo. Aqui ele está sendo influenciado pelo parça dele, o Rabassier, que pensa a verdade da extinção iminente de todo vivente, né, como um fim da correlação, da, vamos dizer, do co-pertencimento entre aquilo que é dado na experiência e aquilo que é constituído pelo vivente na sua experiência. Então, você tem que ser, visto que você é capaz de pensar essa extinção, ainda que você não possa vivenciá-la, isso promove um divórcio entre cognição e experiência. Então, você não mais procura uma experiência e que vai ter no Lange resultados políticos, que eu considero problemáticos, uma busca por uma experiência dessa desestratificação, mas você vai inscrever a possibilidade dessa desestratificação como um dado real enquanto extinção e nisso justificar, né, o divórcio do pensamento e da experiência. Você consegue pensar o que você não experiencia, né? Então, ele diz aqui também, além desse programa, vamos dizer, intelectual ou epistemológico, você tem um programa ético, né, que ele diz aqui, a grande lição do racionalismo frio é que tudo no assim chamado pessoal, é de fato o produto de processos impessoais de causa e efeito que, em princípio, se não de fato, podem ser delineados de forma bem precisa. E esse ato de delineamento, essa saída para fora da armadura, do personagem que nós confundimos com nós mesmos, é o que a liberdade é. Então, esse reconhecimento de alguma coisa que é cognitivamente pensável, mas que está para fora da experiência que te compõe como um indivíduo, que você se toma como sendo, né, é de fato a liberdade. É um conceito profundamente espinozista de liberdade. Não é a liberdade de tomar qualquer decisão, é a liberdade de reconhecer-se como condicionado por um processo causal, né, da qual você é uma espécie de secreção, quase, ou aparência, enfim. Mas esse pai não acaba aí, eu não vou ter tempo de desenvolver, eu não subscrevo a esse conceito de liberdade, embora eu acho que ele dá o primeiro passo, que eu tomo como interessante nisso. Né? Não tem uma citação meio longa aqui. Ele segue falando um pouco sobre cibernética, a posição dele em relação a isso, que é importante. Se o ciborguismo é orientado para a manutenção e a reprodução do organismo e seus circuitos de controle homeostático, o cyberpunk, ou K-punk, que é o nome do blog dele, avança em direção à cibernética da desconstrução ou desmontagem orgânica. Mais uma vez, sejamos claros, você não pode desconstruir o organismo humano substituindo suas partes por metal ou componentes de silício. É por isso que o termo ciborgue, ou organismo cibernético, é enganador e redundante. Todos os organismos são já cibernéticos. O que importa é a organização geral das partes. As partes operam ou com órgãos hierarquicamente organizados e com funções específicas numa integralidade cibernegativamente construída, daquele jeito lá, eliminando o excesso, né, amortecendo a reentrada do sistema. Isso é cibernegativamente construído, né? É a característica do sistema homeostático. Ou operam como potências desterritorializantes, forçando esse interior em direção do outside, do exterior. Esse último arranjo é o que Deleuze e Guattari, seguindo Arthur, chamaram de corpo sem órgãos. Então, aqui ele concorda com a existência dessa possibilidade de desestratificação que o Land propõe. Então, vamos ser claros, ele é do CCRU, ele tem uma influência landiana, que ele concorda com isso. Mas aí diz também, de modo sublime, um dos aspectos impiedosos, maquinicamente eficientes do comportamento dos aliens predadores ou Shoggoths, aqui ele faz referência aos filmes, ao filme do Alien, o Predador, e o Shoggoth do Lovecraft, que apareceu aqui na palestra do Eric, diante dos quais o organismo recua aterrorizado, é a sua prontidão para se livrar de partes do corpo danificadas ou redundantes. O corpo sem órgãos rapidamente se livra de qualquer característica que iniba seu avanço retilíneo com uma intensidade zero da pura potencialidade ou que o empurre de volta à fechada despotenciação do organismo. Tá ok, estou sabendo já. Essa ética, essa liberdade de livrar-se de partes, né, é o conceito ético de liberdade do Mark Fisher, uma espécie de e coincide com um conceito espinozista do auto-interesse. Agir racionalmente é agir em virtude do interesse próprio. E o seu interesse próprio, por estar instanciado nesse indivíduo que somos, com circuitos independentes, alguns dos quais, por exemplo, ele começa esse mesmo texto falando de vício, aquilo que você acha que gosta, mas que não serve à sua perpetuação. Né? Não é agir racionalmente nesse sentido. Então, ele reatualiza um conceito espinozista que tinha desaparecido, né, grosso modo, retomando ali minha hipótese histórica, que tinha desaparecido do cenário da recepção espinozista na contemporaneidade, reativando esse conceito de liberdade dentro de um determinismo, que é uma espécie de aceitação de um determinismo, que, assim, não vale a pena para falar, mas, assim, no acelerationismo de esquerda, seria suplementado, né, por uma ordem de deliberação, que eles vão chamar lá por um motivo técnico também, de normatividade, que permite, que é uma esfera da linguagem, que permite a deliberação. Né? Então, isso, a liberdade vem habitar esse espaço determinístico como possibilidade de navegar entre as várias opções que são dadas para serem navegadas, levando em consideração a sua constituição material inexorável ali, que o Fisher admite, contrariamente ao Land. Né? O Land tende a ler ou entender a razão como uma espécie de fantoche para esse processo libidinal primário, né, que ele sozinho gera a desestratificação, enquanto que o Fisher diz, não, nós temos que fazer isso por meio de uma leitura, de uma descrição racional da realidade, que vai permitir separar esses diferentes circuitos do ser que nós somos, né, permitindo, então, a constituição desse espaço de liberdade para fazer alguma coisa que não era possível de forma nenhuma sem essas desestratificações. Então, aqui na minha conclusão, um termo comum entre Land e Fisher, o movimento das entidades molares especializadas para a intensidade zero, ou corpo sem órgão. Em Land, tal movimento se dá por cima, os circuitos cyberpositivos do capital se assenhoram do sujeito humano, desfazendo as determinações deste enquanto agente. A razão em Land é suspeita e é meramente o fantoche de um movimento tanatrópico inconsciente que coincide com esse movimento do capital. Né? Essa destituição de uma espécie de agência, né? O Fischer também não acredita em sujeito, mas acredita numa agência. No Land, a agência não é nossa, é do capital ele próprio. Né? E a nossa razão que nos coloca como os agentes desse processo é meramente um fantoche. Em Fischer, o movimento se dá por baixo. O reconhecimento dos circuitos de composição neurológicos, por sua vez, tributários de uma descrição racional, permitiria a desacoplagem dos elementos que estão ali juntos na encenação de uma ética espinozista do auto-interesse, desidentificado dos simples gostos e identificado com a razão, o órgão que permite a realização da liberdade enquanto desidentificação com a forma atual no sentido contrário à virtual, tal como se apresenta, e atual, no sentido daquilo que apresenta-se hoje como sendo o caso do humano. Enfim, acho que foi em cima, né? Ok, acabou. Obrigado. Bom, ele pegou leve, como vocês podem ver. Agora imaginem quando ele pega pesado. Então eu tinha razão em ter pedido para ele para pegar leve hoje. Porque é muito hermético, né? Eu não conheço, não conhecia nada dos sellers, então eu levei um susto assim, tipo, entendi coisa nenhuma. Aqui, ó, Ilan Suzan. Filósofo, artista, recentemente publicou Being Up for Grubs em Londres, na editora Open Humanities, Linha de 2016, Linha de Animismo Futuro, outro livro em Brasília, pela editora Meus Saberes, 2017, e A Diáspora da Agência, em Salvador, na EDUFBA, 2018. Ensina e pesquisa no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília. Tem se envolvido com questões animistas em suas performances, como as recentes Morrer como Bruxa e Herculina Barbitúrico, um golem. E em seu recente álbum, Batidas de Animismo Futuro. O aceleracionismo é... Agora eu vou falar mais ou menos o que, que ele vai falar, né? O aceleracionismo e o fim animista da humanidade. A imagem aceleracionista do capitalismo é a de um desmantelador, um agente revolucionário que faz tudo o que é sólido desmanchar no ar. Um codificador da descodificação, uma inteligência artificial infecciosa. O capital é assim progressivo e é o rumo desse progresso que pode destituí-lo. Uma imagem muito diferente aparece na narrativa da Silvia Federici, em parte orientada por elementos que Marx aponta, por exemplo, no capítulo 23 do Capital. O capital foi, desde seu começo, uma força reativa contra as potências crescentes das comunidades que envolviam humanos e não-humanos do século XV europeu e que alimentaram as revoltas do... Acho que foi o texto aqui, né? Veio o texto inteiro aqui. Acho que... então, essa mesa é sobre aceleracionismo. Quanto mais as pessoas forem para essa discussão, melhor para nós. Ilan? Valeu, gente. Obrigado, Fábio, pelo convite, por esse evento assim, super interessante, cheio de coisas surpreendentes. Acho que está todo mundo super cansado, né? Então, o que eu vou fazer... discutir um pouco aceleracionismo, pensando nessa... Eu acho que eu vou pensar um pouco mais nessa questão, digamos, dramática, política, que envolve todo mundo, que é essa questão do dinheiro, esse grande fantasma, né? Que parece que a gente pode comprar tudo, né? A gente pode comprar viagens espaciais, a gente pode comprar aventuras intergalácticas, a gente pode comprar, digamos, o cosmos. Então, a comprabilidade de tudo é o que está em jogo nessa discussão sobre aceleracionismo. E o que eu vou fazer, na verdade, é muito, em certo sentido, muito complementar ou antitético ao que o J.P. Caron acabou de fazer. Porque, na verdade, eu vou falar muito pouco de Mark Fisher queria até falar mais, mas não é o que vai acontecer. E, na verdade, eu vou fazer uma deriva um pouco diferente. A minha deriva, como o resumo que a Fabi... Você consegue achar uma paradinha? Tive que desligar. Tá. Como o resumo que a Fabi está valendo, vai ser uma saída, propor uma saída essa anti-aceleracionista, não aceleracionista, uma saída do aceleracionismo, ao invés de um aceleracionismo de esquerda, que talvez, eu não sei, é uma das coisas que eu queria discutir, vai ser legal discutir com você, justamente depois de você falar do Mark Fisher e tal. A ideia é um pouco desistir desse projeto, tentar pensar em outras coisas. Isso significa, ontologicamente, filosoficamente, em geral, significa muita coisa. E como eu prometi a pala do fim do mundo animista, A ideia é um pouco contrapor um projeto animista, como, mais ou menos como esse que eu tentei esboçar no meu livro Linhas de Animismo Futuro, contrapor esse projeto ao projeto aceleracionista. Então, o que eu vou fazer é uma espécie de passeio bem geral pelo aceleracionismo e por essa saída do aceleracionismo, que seria uma saída de dizer bora pensar de outro jeito. É claro que começar é muito difícil. Eu estava conversando com a Kênia hoje, na hora do almoço, sobre essa dificuldade de pensar nos começos, né? De pensar nas alternativas, né? Pensar naquilo que naquilo que seria completamente diferente, né? Pensar nisso, pensar nesses recomeços e sair desse pessimismo generalizado, dessa espécie de momento suicida que o aceleracionismo apresenta e que nele que ele tem de muita coisa em comum com algumas coisas que a gente mais ou menos discutiu aqui, por exemplo, o afropessimismo, que a Kênia estava me apresentando hoje, né? Então, na verdade, existe uma deriva aceleracionista, o pessoal está chamando na tradição de negraceleracionismo, acceleration, que é justamente uma espécie de primo próximo do afropessimismo. Então, em certo sentido, variedades de aceleracionismo têm se tornado cada vez mais parecidos com variedades de pessimismo. Bom, eu tenho uns slides que acho que vão aparecer daqui a pouco. O que é interessante nos slides é que tem algumas citações que me interessam e que facilitam um pouco a vida, porque fazem uma espécie de percurso assim, muito, muito, muito amplo, muito, muito geral, para essa discussão muito densa e abrangente que é a discussão do aceleracionismo. Basicamente, eu entendo o aceleracionismo como uma tese geral, né? Eu entendo o aceleracionismo como a ideia, isso vai estar no primeiro slide, assim que ele aparecer. Eu entendo o aceleracionismo como a tese de que o capital é revolucionário. Tá? Agora, essa frase pode ser lida de várias maneiras. Uma maneira perversa ou muito boa de ler é dizer que o capital é a revolução. Né? Ou seja, aquilo que descodifica o que flui, o termo é um termo, como eu já vi daqui a pouco, é um termo do Deleuze, Guattari, no Antiédipo, aquilo que descodifica os códigos, descodifica os fluxos, aquilo que permite que as coisas fluam descodificadas, isso é o próprio capital. Então, se descodificar os fluxos é a revolução, talvez o capital seja a própria revolução. E aqui a gente já tem numa casca de nós, talvez todo o drama. O drama é, digamos, de se perguntar se a descodificação dos fluxos que o capital promove, ela é o fim da linha, ou seja, daqui não tem mais nada que pode descodificar os fluxos, a não ser o próprio capital. O capital pode descodificar os seus próprios fluxos. Ah, e a gente vai ver alguns exemplos disso aí, contemporâneos, valeu, super. Eu posso ficar apertando o botão, só que é meio chato para vocês. Deixa eu sentar aí para apertar o botão. Valeu. Essa é a questão, ou seja, se existe alguma coisa que pode descodificar os fluxos do capital e que não seja ela mesma o próprio capital. Né? Será que existe uma revolução que realmente não possa ser comprada? Será que existe um poder revolucionário que está para além do capital e não imerso nas suas profundezas? Então, essa é a questão que, em certo sentido, o aceleracionismo está pensando. Uma coisa muito interessante, muito importante, que aparece nessas discussões sempre, é a relação entre aceleracionismo e progresso. Né? O sensacionalismo postula que, em certo sentido, a revolução capitalista foi uma espécie de modelo, o exemplo, ou escola, se vocês quiserem, de revolução. Na imagem aceleracionista, a passagem para além do capital, né, a saída do capital, digamos assim, para além já não é um termo tão bom, né, sair do capital pode ser feito tanto por meio de uma marcha ré ou de uma aceleração. Você vai para frente, para além do capital, ou você vai para trás. Tá? Então, e entre essas duas alternativas, uma vez que você colocou essas duas alternativas como as duas alternativas, você escolhe ir para frente. Né? Então, esse é o movimento aceleracionista. Então, o aceleracionismo não está exatamente, não coincide com a tese de que sempre há, digamos, um progresso. O aceleracionismo simplesmente diz o seguinte, quando a gente chega no capitalismo, aquilo que é o pesadelo profundo de todas as formações sociais, aquilo que é o pesadelo profundo de todas as relações da humanidade com o resto do mundo, se torna real. Tá? Então, basicamente, aquilo que todo mundo mais temia, aquilo que as formas primitivas, selvagens, despóticas mais temiam, se torna real. Então, essa situação muito, muito peculiar, que o aceleracionismo está falando. O aceleracionismo não está comprometido com a ideia de que há um progresso entre as diferentes formações sociais e qualquer coisa assim. Bom, agora vamos às citações, né? Que eu acho que é um pouco ajuda. Eu não vou nem usar as citações do Grundrisse, eu vou usar só as citações do Manifesto, né? Que são duas citações do Manifesto, essa primeira é até interessante porque mostra um pouco a oscilação de Marx. Eu acho que, na verdade, na época do Capital, sobretudo no final do primeiro volume, eu acho que talvez em certo sentido histórico, pelo menos, mas não teórico, Marx estava um pouco mais distante do aceleracionismo. Mas, curte só essa. A burguesia exerceu na história uma ação essencialmente revolucionária. Ali onde conquistou o poder, pisoteou as relações feudais, patriarcais e idílicas. Todas as ligações multicoloridas que uniam o homem feudal aos seus superiores naturais, ela quebrou sem piedade para não deixar subsistir outro vínculo senão o frio interesse, o duro pagamento contado. Afogou o êxtase religioso, o entusiasmo dos cavaleiros, o sentimentalismo do pequeno burguês nas águas geladas do cálculo egoísmo, do cálculo egoísta. Agora vem uma parte que eu botei em itálico aí, simplesmente para botar em itálico, para deixar uma pulga aí, para vocês poderem desconstruir depois minha apresentação ou qualquer coisa assim. Substituiu as numerosas liberdades tão dolorosamente conquistadas com a única implacável liberdade do comércio. Tá? E aí, enfim, se ecoar naquela história detalhada, que o Marx faz no final do primeiro volume do Capital, sobre a acumulação, assim chamada a acumulação primitiva do Capital, para lá, para aí mesmo que eu estou apontando, né? Porque a questão é que lá pelas tantas, o Marx diz, logo no início, acho que daquele capítulo, ele diz assim, e é super interessante isso, ele diz assim, o século XV foi a época de ouro das classes operárias europeias, o século XVI foi a sua idade de ferro. O que acontece entre um século e outro? Bom, muitas coisas. Entre elas, nós aqui, né? Ou seja, nós, a gente tomaram posse dessa parada toda aqui, né? Das Américas. A questão é entender um pouco a questão que eu não vou abordar aqui, mas a questão, pelo menos eu vou abordar talvez só no final, se não é no final, entender essa passagem entre a Idade de Ouro e a Idade de Ferro. Outra citação também do Manifesto. A burguesia não existe senão na condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de trabalho. Quer dizer, todas as relações sociais. Essa mudança contínua nos modos de produção está incessantemente, esta incessante derrubada de todo o sistema social, essa agitação e essa insegurança perpétuas, distinguem a época burguesa de todas as anteriores. Todas as relações sociais tradicionais e consolidadas com seu cortejo de crenças, ideias admitidas e veneradas, quebram-se, e as que as substituem caducam antes de poderem cristalizar-se. Tudo que era sólido e estável é destruído. Tá? Então, são duas citações para mostrar, assim, digamos assim, o caráter revolucionário que a burguesia e, com ela, o capital, aparece no manifesto. Então, você tem, assim, digamos assim, esse estágio 1 do aceleracionismo. Na verdade, é o estágio 1 que, na história que o Caron contou, que é uma história bem interessante, que ele vem contando, seria o estágio que sucederia o estágio 0. O estágio 0 seria o estágio Spinoza. Mas a gente pode, eu posso botar isso depois. Bom, depois tem outro estágio, que é mais ou menos em que o aceleracionismo começa a, né, dar seus primeiros passos como alguma coisa identificável, ainda que não recebeu o nome, que é o anti-édipo, né? Então, algumas citações que são bem na direção aceleracionista do anti-édipo. O capitalismo não para de se aproximar do muro e, ao mesmo tempo, de afastá-lo. As formações anteriores ao capitalismo enquadram o mercador e o técnico, impedindo que fluxos de dinheiro e fluxos de produção ganhem uma autonomia que destruiria seus códigos, os códigos dessas formações. Então, por exemplo, sei lá, os exemplos que o Denis Guattari dão são, por exemplo, coisas do tipo as minas não podiam ser exploradas até certo ponto, ou seja, você não tinha, por exemplo, excedente de produção mineral, porque o excedente de produção mineral era muito perigoso. Outra coisa, o comerciante, o mercador, ele era um funcionário do déspota, do Estado, porque uma das coisas que o déspota sempre teme é o poder de passagem, de fluxo do capital. O capital, o déspota sabe que o capital é muito mais rápido. Então, ele tenta, de alguma maneira, eliminar a possibilidade desse super fluxo a jato passar por aí. No entanto, tem uma hora que ele não consegue mais. E quando ele não consegue mais, aparece a famosa aliança entre déspota e capital, que é mais ou menos o regime de vida que a gente tem tido há alguns séculos, né? Essa aliança que se renova a cada momento, né? A gente pensa que ela está acabando, mas ela está sempre se renovando. Mais sobre isso daqui a pouco. Então, qual a solução? Qual via revolucionária? Né? Esse é um trecho antiético que é bastante citado nas discussões aceleracionistas pelo próprio Nick Land. Retirar-se do mercado mundial, primeira opção, uma curiosa renovação da solução econômica fascista, essa é a descrição que eles dão, né? Ou ir no sentido contrário, isto é, ir ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da desterritorialização, pois talvez os fluxos ainda, bom, acho que está faltando uma parte aí, não está dando para ver nem aqui, mas basicamente, pois talvez então os fluxos ainda não estão correndo rapidamente o suficiente, eles ainda podem correr mais rapidamente. E é justamente nesse trecho, depois desse trecho, lá pelas tantas do antiédipo, que eles dizem a famosa, eles invocam Nietzsche, que é uma coisa que, enfim, todas as pessoas, enfim, é uma maneira rápida de entender o aceleracionismo, que é uma espécie de, sei lá, injeção. Um pouco que complementa essa história que o JP estava contando, injeção nietzschiana no aceleracionismo marxista. Né? E eles citam a famosa. Eles citam justamente a famosa: vocês não viram nada ainda. Né? Vocês não viram nada ainda, que é praticamente um mote do aceleracionismo sempre repetido: vocês não viram nada ainda. Uma outra coisa que eu acho importante nessa construção do anti-édipo um momento em que eles dizem há um polo esquizo-revolucionário que eles contrapõem a um polo paranoico, fascista, mas há um polo esquizo-revolucionário que segue as linhas de fuga do desejo, que passa o muro e faz com que passem os fluxos. O revolucionário, e isso me interessa aqui, o revolucionário sabe que a fuga é revolucionária. Os slides estão, a situação está meio cheia de erros, mas, enfim, né? O revolucionário sabe que a fuga é revolucionária. Withdrawal freaks, com a condição de levar consigo a toalha ou de fazer fugir um pedaço do sistema. Então, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo, a teoria da revolução é a teoria da fuga. A fuga é ela mesma revolucionária. É interessante que, por exemplo, para pensar essa tensão entre o marxismo, que pretende ser o grande inspirador do projeto anti-Édipo, e o próprio anti-Édipo, é interessante pensar que, por exemplo, quase não há uma discussão de classes, né, pensando um pouco, né, pensando no anti-aceleracionismo que vai vir daqui a pouco. Quase não há uma discussão de classe no anti-Édipo, né? Aparece de maneira muito marginal, na verdade, a discussão de classe, sobre agenciamento de classe, vai aparecer, ainda que muito, muito tímida, muito mais do Protôs do que no anti-Édipo. Então, a teoria da revolução não é uma teoria de uma classe se contrapondo à outra, é uma teoria da fuga, né? E pensando na fuga como aquilo que a gente já viu lá no manifesto do Marx e Engels, né? Que eu botei só Marx no manifesto comunista. Bom, essa imagem, não sei se dá para ver, é uma imagem que aparece lá no início do capítulo 4 do Anti-Édipo, que é uma imagem bem, bem esquemática, né, do que seria a coisa toda. Né? Você tem um processo de esquizofrenização que vai em direção ao corpo pleno sem órgãos e que passa pelo capital, pelos sócios do capital. Né? O que é interessante é o seguinte, é como se tudo tivesse uma descodificação, uma desterritorialização que está sempre aumentando, e vai chegar ao limite absoluto, como eles dizem, limite absoluto é corpo sem órgãos. Mas existe um limite relativo, que é o capital. E a questão toda é qual é exatamente a relação entre esse limite relativo e esse limite absoluto. Ou seja, saímos do capital, o pós-capital, o mais esquizofrênico capital, é o próprio capital ou é alguma outra coisa, um hiperfluxo que a gente não sabe bem, que eles não sabem bem como pensar, mas que, digamos assim, é um fluxo que virá, alguma coisa acelerada. Alguma coisa que virá, né? mas que a gente não sabe o que é que vai fluir. Sei lá, 15 anos atrás, e talvez ainda hoje, né? A gente pensa que esse hiperfluxo pudesse ser, por exemplo, a informação, tá, como ela passa na internet e tal, mas a gente viu que, enfim, como eu vou dizer daqui a pouco, a domesticação do fluxo da informação pelo capital e pelo déspota estão sendo maciços. Então, essa é uma imagem. Essa é uma imagem bem, bem aceleracionista. Tal. Mas tem uma outra imagem que também é bastante familiar para quem lê o Anti-Édipo, que é a ideia de que você tem sempre esses dois polos, e esses dois polos, curiosamente, eles estão se afastando de si. E o capital também tem um polo paranoico, né? Assim como tem um polo esquizofrênico, ou seja, está aumentando a paranoia. Na verdade, o Deleuze e Guattari falam que, na verdade, a descodificação dos fluxos por meio do capital, ela também cria sistemas opressivos e, de fato, ainda mais opressivos. Então, não é que você se liberta dos códigos, se liberta da opressão que esses códigos traziam. Né? Você se liberta dos códigos, mas a opressão aumenta. Então, é como se o capital fosse esquizofrenizante, sim, mas paralisante também. Né? E aí, depois, acho que eu vou voltar a isso, e eu queria só manter essa imagem, que é uma imagem que também, em certo sentido, né, problematiza, digamos, o aceleracionismo total e pleno. Né? Bom, a gente chega no Nick Land. Esse Nick Land aqui é de 2017. Isso aqui é de maio de 2017. É um textinho que circulou bastante aí, que chama Quick and Dirty. A Quick and Dirty Introduction to Accelerationism, eu acho. Eu acho que nem tá. Também vai ter problemas para ler. Aqui vale a pena ler tudo, realmente, mas eu não sei se tem que pegar meu computador, eu acho. Então, basicamente, ou seja, maio de 2017 significa o seguinte, depois do suicídio do Mark Fisher. Né? Significa uma coisa aí para quem está acompanhando estava ouvindo a fala do JP também. Né? Ou seja, significa muita coisa. Né? E basicamente é um momento que o Nick Land coloca um pouco a sua posição com respeito ao a ser chamado aceleracionismo de esquerda, que um pouco voltou bastante à baila a partir de 2013, com o manifesto do Williams e do Nietzsche, mas que ele diz que, né, não vai muito longe, ele está justamente acertando as contas também com esse ressurgimento do aceleracionismo de esquerda. Vamos ter que correr bastante. O capital revoluciona a si mesmo mais profundamente do que qualquer revolução extrínseca a ele poderia fazer. Se a história que sucedeu ao início do seu domínio não mostrou isso questionavelmente, ela simulou mostrar isso inequivocamente e simulou a um grau enlouquecedor. Ou seja, a história mostrou que nada mais revolucionário que o capital, e se não mostrou, ela simulou mostrar, mas simulou mostrar um grau enlouquecedor. O capital, na sua autodefinição última, não é nada além do fator social acelerativo abstrato. O capital é simplesmente aceleração. Seu esquema cibernético positivo o exaure. Né? Você se lembra do que o JP falou? Toda outra determinação é posta de lado como um acidente no curso do seu processo de intensificação. Uma vez que tudo aquilo que levar a uma aceleração sócio-histórica será necessariamente, ou em sua essência, capital, a perspectiva de um aceleracionismo de esquerda que possa se firmar pode ser desconsiderada. Na verdade, ele está dizendo nessa época, 2017, que não tem nem aceleracionismo de esquerda e nem de direita. Existe um unconditional accelerationism, um aceleracionismo incondicional. É o capital, capital, capital, e o capital nos leva, e ele não é nem de direita e nem de esquerda. O aceleracionismo simplesmente é a autoconsciência do capitalismo. Que mal começou. Vocês não viram nada ainda, outra vez. E depois temos observações que me interessam muito. Uma vez que blockchains, logística de drone, nanotecnologia, computação quântica, genômica computacional e realidade virtual se inundam em densidades cada vez maiores de inteligência artificial, o aceleracionismo não irá a parte alguma senão mais profundamente dentro de si, para dentro de si. Ser apressado pelo fenômeno até o ponto de uma paralisia institucional terminal é o próprio fenômeno. Tá? Então, esse apressamento que é o aceleracionismo, vamos resolver esse negócio todo aí, põe o dinheiro na mesa e resolve lá num instante. Entendeu? Essa parada é que é o próprio fenômeno. Então, o fluxo de informação, beleza, mas tá, ou o déspota não deixa passar aqui, lá, põe o dinheirinho ali, molha a mão, que a coisa flui, né? A coisa lubrifica. Rapidamente, aceleracionismo hoje, eu queria falar de três coisas, não sei se eu vou dar conta por causa do tempo, talvez eu pule uma. Primeiro, alt-right, neocameralismo. O neocameralismo, eu acho que é um exemplo mais evidente de aceleracionismo, nesse caso, aceleracionismo completamente de direita, que é essa ideia do Mises Monod de que os estados podem ser substituídos por corporações. Ou seja, esse negócio de votar e tal, essa codificação toda de democracia e tal, isso tudo pode ser descodificado e vamos fazer o seguinte, a melhor maneira de governar é você ter um CEO, um executivo, que vai lidar com os interesses daqueles, né, daqueles consumidores que são cidadãos. Né? Se o executivo não estiver lidando bem com essa parada toda, ele vai ser destituído pelos acionistas. E por que ele vai ser destituído pelos seus acionistas? Porque ele não está dando lucro à parada. Ah, então, em certo sentido, a transformação dos impostos em serviços é uma coisa que explicitamente, estrito senso, tem que dar lucro e, portanto, tem que ser gerido como se gere uma corporação. Blockchain é uma coisa que eu gostaria de conversar mais, mas acho que não vai dar muito tempo. Mas, bom, está aí, né? Em parte, descodificação dos fluxos das moedas nacionais, construir fluxos independentes de qualquer cartório, advogado ou sistema de contratos. Talvez o blockchain se encaixe muito bem com o neocameralismo. O blockchain faz uma coisa muito interessante, porque como você pode traçar a origem do capital, ele adiciona cheiro ao capital. Então, em certo sentido, ele recodifica uma coisa no capital. Ele não é só descodificação, ele é também uma recodificação. E aí abre uma discussão muito interessante no aceleracionismo. E aí tem um ponto que eu queria só enfatizar assim, bem rapidamente, já que a gente não tem tempo, que é que talvez existe também esse futuro, que eu acho bastante possível, que os estados nacionais adotem moedas cripto. E ao adotarem moedas cripto, eles vão ser capazes de ter um controle dos seus cidadãos por meio da moeda. E com isso, o que vai estar acontecendo é, talvez, que a gente vai estar pensando no capital, no seu polo paranoico, e não no seu polo esquizofrênico. Não no polo da descodificação, mas no polo da recodificação, do exacerbamento da codificação. A questão da informação eu já mencionei, mas eu acho que a gente pode voltar aí a ela depois, se vocês quiserem. Bom, e para terminar, né, vai ser muito corrido, eu queria apresentar justamente essa imagem anti-aceleracionista que eu tenho tentado pensar, é bastante difícil, e que é parte da trama da minha proposta de linha de analismo futuro no livro, e que envolve vários elementos, alguns dos quais eu vou mencionar aqui. Um elemento muito importante é que o capital é um instrumento do colonial, da destituição de vínculos extra-humanos e produção do proletário à disposição dos fluxos, né? Essa precarização. O colonialismo, certamente, a queima de bruxas, são elementos da instauração reacionária do capital. E é por isso que eu falei de progresso lá no início. A ideia é que você deixe de pensar no caráter revolucionário do capital. O capital, na verdade, é um grande arremedo reacionário para produzir colonização. Né? Ele não é nada mais que isso. Ele não é um exemplo de evolução, não é uma história de evolução, não é um modelo de evolução, mas ele é estritamente reacionário. As constituições de indivíduos e da humanidade a partir da extração progressiva das pessoas e das suas comunidades, excluindo talvez as famílias nucleares. A questão da relação capital e família é uma discussão central no Antiédipo, não vai dar tempo de a gente fazer ela aqui, e das novas comunidades que surgem a partir dessa extração. Ou seja, você destitui a comunidade, aí destitui essa comunidade, você cria uma outra comunidade, por exemplo, uma comunidade camponesa é destituída, mas depois você cria uma comunidade urbana do bairro, mas essa comunidade também é destituída, aí você cria instituições como essa instituição aqui, por exemplo, né? Essa instituição aqui do MAST, e aí essa instituição também é destituída. Tá? Então, você tem essa destituição permanente das comunidades. Então, a ideia de que a proletarização se dá também no não-humano. E essa suspeita de que uma ontologia baseada na produção, aqui é onde eu me aproximo mais de anti-aceleracionistas como o Benjamin Noyes. Uma ontologia baseada na produção e uma organização da vida em parâmetros econômicos, da economia restrita, passando nos termos do Bataille, são já sintomas de uma adesão ao aceleracionismo. Então, você começa a entender tudo como produção, bom, em certo sentido, você já está meio caminho andado, entregando o barco, entregando a coisa toda para o aceleracionismo. Aqui tem uma citação da Federici, que é uma das minhas inspiradoras nessa história, acho que é uma pessoa que ajuda muito a pensar o anti-aceleracionismo, que eu vou ler bem rapidamente, e depois, se der tempo, eu falo um pouco sobre animismo. Embora Marx fosse profundamente consciente do caráter criminoso do desenvolvimento capitalista, sua história declarou, está escrito nos anais da humanidade com letras de sangue e fogo, não cabe dúvidas de que considerava isso como um passo necessário no processo de libertação humana. Marx acreditava que o desenvolvimento capitalista acabava com a propriedade em pequena escala e incrementava, até um certo grau não alcançado por nenhum outro sistema econômico, a capacidade produtiva do trabalho, criando as condições materiais para liberar a humanidade da escassez e da necessidade. Também supunha que a violência que havia dominado as primeiras fases da expansão capitalista retrocederia com a maturação das relações capitalistas. A partir desse momento, a exploração e o disciplinamento do trabalho seriam alcançados fundamentalmente por meio do funcionamento das leis econômicas. Nisso, ele estava profundamente equivocado. Cada fase da globalização capitalista, incluindo a atual, veio acompanhada de um retorno aos aspectos mais violentos da acumulação primitiva. O que mostra que a contínua expulsão dos camponeses da terra, a guerra e o saque em escala global e a degradação das mulheres são condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. Você pode incluir, por exemplo, a produção de trabalho escravo. A gente estava discutindo, com a Kennedy hoje, por exemplo, né? entre essas muitas coisas. Então, enfim, não tem nada de nenhum passo libertador aí no capitalismo ele mesmo. Por fim, só para terminar, se tiver tempo, eu acho que não tem, né? Pelo som que eu estou ouvindo do resto da mesa, eu vou botar esse slide só, né? Que é um pouco sobre o fim animista da humanidade. E um pouco é uma tentativa de pensar a possibilidade. O animismo, aqui nesse contexto, ele se resume a pensar alternativas para você desfazer os cercamentos. E aí isso significa criar territórios comuns, mas também criar uma dinâmica de conhecimentos que sejam sempre entendidos como estratégia de diplomacia em aberto e não como enunciados últimos. Tá? No livro eu falo de distinção entre um tratado em que eu faço um trato com alguma outra coisa e um tratado no sentido de que eu escrevo um tratado que trata de tudo daquela coisa. Então, entre a descrição e a diplomacia, se vocês quiserem. Então, é isso. Acho que tem material para a gente discutir, pelo menos na mesa. Obrigado. Obrigada, Ivan. A gente sabe que 20 minutos, 30 minutos não é nada, né, para as pessoas poderem falar com profundidade. Só um pouco de como uma amostra, assim, onde as pessoas podem procurar depois e entrar em contato com o profundo. Só queria comentar que é interessante pensar, né, a relação das duas, das falas foram bem diferentes, mas a ficção do aceleracionismo, quanto que o aceleracionismo desperta também essa produção ficcional imaginária. Gostaria de abrir para perguntas ou comentários, se alguém tiver fim. Boa noite. Na verdade, eu só queria citar uns versinhos desse livro, breves notas sobre as ligações, do Gonçalo M. Tavares, que fala algo parecido com o que você comentou sobre o capital acelerando as coisas. Diversos acontecimentos menores podem ser comprados, o dinheiro faz acontecer. A simplicidade da proposta, pago-te para fazeres isto. Diremos, o dinheiro faz acontecer mais, em maior quantidade, do que a sorte ou o azar. Eu estava lendo recentemente uma entrevista de um autor chamado Brian Massumi, que ele é, inclusive, o tradutor do Platão para o inglês, e ele estava comentando sobre a relação das ideias do Guattari com o blockchain. E ele comentou algo, assim, foi algo assim, que eu já pensei assim, um tempo, que, tomando principalmente a ideia do acelerationismo do Lange, do capital como constantemente se autonomizando para fora de si cada vez mais, ao ponto que ele não vai precisar mais de um humano como intermediário, ele vai se produzir a si mesmo e as suas próprias condições e se descarta completamente fora desse processo. O que o Brian Massumi fala mais ou menos nessa entrevista, um projeto que ele alternativa de poder criar uma alternativa de forma de produção a forma produtiva principal, majoritária, hoje que tem, da dinâmica financeira, do capital mesmo. E na entrevista, num ponto, ele fala de parasitismo. E até puxando um pouco para a fala do Caron, sobre o explosivo, fala, existe um texto do Deleuze, que, se não me engano, é do Deleuze Guattari, não acho que é só do Deleuze, está no grupo Platões, que é Spinoza em Nós, o nome. Na parte desse texto, ele fala sobre a etologia, um campo de conhecimento de afecções e afetos entre seres. Que a etologia, esse campo do conhecimento da natureza, essa dinâmica, ela não toma os seres como espécies, categorizações de espécies. As condições que essas relações dos seres, nesse estudo de campo de estudo da etologia, são os afetos que eles têm com relação com os outros seres no ambiente deles. E eu penso, o Deleuze puxa essa questão da etologia nesse texto de Spinoza e Nós, falando que a etologia, nesse tipo de acepção que ele tem, ela descarta completamente a ideia de artificialidade e naturalidade. Que aí ele cita, inclusive, que a etologia, ela colocaria mais semelhança entre um cavalo e um boi de tração do que um cavalo e um outro semelhante à própria espécie. Porque na relação dos afetos, que eles são engendrados, na dinâmica que eles são utilizados, os funcionamentos deles, eles teriam mais a ver um com o outro, por mais que sejam espécies diferentes biologicamente e geneticamente e tal. E eu penso que, nessa forma de pensar ecológica, se uma forma de parasitismo, o ser humano, por ter se fadado, inevitavelmente ia ser descartado em algum ponto desse processo de produção do capital, constantemente se autonomizar e ser descartado desse processo, se a saída para o humano talvez não seria criar uma forma de parasitismo ao capital, uma forma que na biologia se chama de comensalismo, de que, por exemplo, o tubarão e a rêmora. O tubarão, ele continua seguindo o caminho dele, comendo, e a rêmora só acompanha ele, mas assim, a rêmora de nenhuma maneira prejudica ele. E se de alguma forma ela fosse prejudicar ele nesse tipo de relação, ela provavelmente seria devorada. Eu penso que talvez a saída para o humano, assim, uma especulação, seria o ser humano criar uma forma de um modelo produtivo, alternativo, enfim, que seria parasita a esse modelo dominante do capital. Talvez ele se fadado, esse descartado esse processo de produção completamente, como o capital se autonomizaria para fora de si completamente, num ponto. Você restaria ao humano ser um parasita, por mais que seja uma forma. A forma antropológica, né, a ilusão do antropomorfismo, né, coloca essa arrogância, né, do humano ser a espécie dominante na natureza. Mas se uma outra forma de ser, a forma das máquinas, suplantaria a própria forma humana, talvez um parasita seria a condição que não seria a principal do planeta, mas estaria cumprindo seus fins de sobrevivência e estaria assim, a esperança para o humano nesse mundo. Aceleracionista. Tem o parasita e tem o ciborgue, né? Que o ciborgue não é mais humano, exatamente humano, mas é interessante pensar isso. Quem de vocês quer falar sobre o parasita? De certa forma, é a solução do seleção de esquerda, né? Num primeiro momento. A seleção de esquerda mantém a ideia marxista de que você precisa do desenvolvimento das forças produtivas para gerar uma sociedade não escassez. Então, nesse sentido, ainda é uma seleção. Mas, assim, eu tomaria cuidado em assimilar tendências das seleções de esquerda às seleções do Landiano, por exemplo. Visto que o objetivo é não um anticapitalismo, mas um pós-capitalismo, e não mais apenas no sentido do Deleuze Guattari, que o Ilan apresentou muito bem, a historinha dele lá do acessionismo, muito boa, mas não apenas naquele sentido, mas no sentido que dá conta do segundo gráfico ali que ele apresentou, que é o no qual a linha esquizofrênica é contrabalançada pela linha paranoica. Então, o que você precisa? Você precisa de uma agência de algo precisa ser feito, uma modificação aí refletida, não vai acontecer sozinho, como o Land acha, porque o Land, na verdade, quer que o capitalismo se perpetue, ele acha que é o que há, a ontologia dele é o capital, a substância espinosista dele é o capital. E para o acessão de esquerda, não. Você tem essa divisão entre cognição e experiência, que eu falei, e essa cognição pretende tematizar a capacidade que a gente tem de conceitualizar coisas que não são compossíveis, não são comparáveis em escala e complexidade com a nossa experiência fenomenológica. Então, o acessão de esquerda, portanto, tem essa ambição teórica assim, e tecnológica bastante desenvolvida no sentido de conseguir, talvez, conceituar isso e produzir prospectivamente uma solução, uma situação pós-capitalista, mas num primeiro momento, né, ele precisa surfar na produção tecnômica do capital para conseguir as condições para efetuar isso. E aí é uma tese evidentemente controversa, mas assim, eu gostaria de pontuar que ela não se reduz a tese landiana de que só existe o capital. A ideia é sair do capital, né, usando as armas do próprio capital. Então, nesse sentido, há uma transição por meio de uma coisa meio parasita. Agora, tem um outro sentido de parasita, que é aquilo que o acessivo de esquerda está criticando também. Se você ler lá o Inventing the Future, as resistências anticapitalistas localistas e horizontalistas, elas têm um problema, e eu posso falar disso porque militado em coletivos punks e anarquistas e lá, lá, lá, de que a sua forma de atuação coletiva ali é capitalitária. Você está, se você é um freegan, por exemplo, você só come a comida que está no lixo, que as pessoas, isso foi produzido inicialmente dentro da dinâmica capitalista. Você não está fora no sentido de prescindir do sistema, você está fora no sentido de agir como um parasita nas bordas do sistema. Isso é diferente. Aí tem um outro conceito de parasita nesse sentido. Talvez, e aí a questão é avaliar estrategicamente, um retorno da estratégia contra a tática, que era uma das teses também do Invento do Fitch, e de uma esquerda que, segundo eles, na verdade, pretende, de novo, ultrapassar o capital, não apenas resistir. Avaliar estrategicamente, portanto, essas diferentes formas de parasitismo. E, afinal, qual é o parasitismo que vai fazer o reordenamento das coisas de tal forma a gerar um pós-capitalismo? Então, é isso que distingue o capitalismo, o acelerismo de esquerda, de um acelerismo islandiano, que o Ilan realmente pontuou, é verdade. Você tem agora uma espécie de profissão de fé num acelerismo incondicional, né? Como superação disso. Mas você tem ainda a insistência no projeto transformativo na direção de um pós-capitalismo, que é um termo que, na verdade, quem começou a botar em circulação foi o próprio Mark Fisher nesse círculo, não veio do pessoal do MAP, né, do Manifesto for Accelerationist Politics, né, a ideia de um pós-capitalismo mais do que de um anticapitalismo, né, vira um outro sistema de produção diferente. Enfim, era isso que eu observaria. Você quer observar alguém mais? Eu, na verdade, queria aproveitar para perguntar umas coisas para você, mas respondendo essa pergunta sobre o Massoud. Sim, é bem interessante. Estava pensando bastante nesses dias com o Roger, cadê o Roger? Sobre essa questão dos blockchains. E de fato, o Brian Massoud, junto com o Manning, eles têm um projeto, né, de fazer blockchains para criar comunidades, criar uma alternativa de produção que não passe pelo capital. Eu não sei, o caso dos blockchains é um caso que Nick Land parece estar... É muito difícil escapar de Nick Land, é muito difícil escapar da ideia de que isso tudo vai ser englobado pelo capital à medida que isso tiver uma capacidade realmente transformativa e revolucionária. Né? E a questão dos blockchains é... Tem um elemento paranoico, que eu acho muito interessante, mas também tem um elemento de que o capital ele se descodifica pelo próprio capital. Então, essa luta entre criptomoedas e moedas, essa luta é uma luta que não é só luta, é também cooperação, em certo sentido, que a gente está começando a ver em vários lugares, inclusive nos estados, né? Essa tensão É uma tensão que mostra como o capital tem capacidade de desfazer seus próprios fluxos. Em certo sentido, parece que está invocando a ideia de vocês não viram nada ainda, né? As coisas vão ficar muito mais fluídas, muito mais aceleradas, o capital vai passar por tudo, os códigos que você considera ainda os mais sagrados ainda, o capital vai chegar. A diferença, eu acho que aí a gente tem... eu acho que a diferença que eu vejo entre o aceleracionismo sem limites do Nick Land e o aceleracionismo de Deleuze e Guattari, que diz assim, tem certas coisas que o capital nunca vai poder descodificar sem se destruir a si mesmo, que eu acho que é a base do aceleracionismo de esquerda de todo tipo. Então, por exemplo, basicamente, para dar exemplo, dois exemplos típicos do anti-édipo, né? Um é a estrutura da família nuclear. A estrutura do Édipo. Estrutura do Édipo. Sem estrutura do Édipo, você não tem estrutura de classes, e aí você não tem uma subjetividade concentrativa, em que você traz as coisas do mundo inteiro, todos os seus delírios, tudo que você conquista no mundo, para você e para os seus herdeiros. E se você não tem a família nuclear, a operação Édipo, se isso não está valendo, aí você não tem mais a subjetividade, as condições objetivas e a subjetividade que o capital necessita para seguir adiante. Então, a tese seria de que tem certas coisas que são indescodificáveis pelo capital. Então, vai ter que ter alguma outra coisa para descodificar isso. Né? Enquanto a posição do Nick Land é a posição de que vai ter que ter outra coisa para descodificar isso. E sabe o que vai ser? O capital na sua forma 2.0, 3.0, 4.0. A gente chegou ao ponto final. Daqui para frente é só capital. Eu acho que esse é o debate, né? E o que eu estava propondo, que é diferente de um aceleracionismo de esquerda, é diferente dessa posição deleuze-guattariana, é justamente uma saída, não sair desse jogo todo. Eu acho que, aí a Federici, eu acho que mais até que pessoas que explicitamente têm esse projeto, como o Benjamin Noyes, me ajudam. Né? Dizer assim, vamos sair desse projeto aceleracionista, tudo, vamos deixar de ter essa imagem do capitalismo como revolucionário. Deixar de ver isso, vamos ler a história de outra maneira, vamos prestar atenção no que aconteceu num momento muito, muito importante para Federici, que é essa passagem do 15 para 16, na Europa, que é do mundo inteiro, que é o momento que importa, o mundo inteiro se diz que importa a Europa e importa a América, né? Que a América entra em cena, e a partir do que a América entra em cena, a vida da classe operária europeia cai na miséria, né? Os gráficos são impressionantes. Né? Assim, as pessoas passam a ganhar muito menos, passam a comer muito menos, passam a ter muito mais fome. Né? A descoberta da América foi uma tragédia para a Europa, para as classes operárias. Né? E o século todo foi seguido de várias tragédias pontuadas por extremicídios. Né? Então, a minha proposta, uma parte da proposta animista é sair desse imaginário aceleracionista. Vamos contar outras histórias, como diria a Dona Haraway. Vamos contar uma história diferente, que não seja essa história do capital descodificando tudo. Vamos mostrar como é que o capital requer trabalho, como é que o capital requer assassinato, como o capital requer escravidão. Né? E é interessante, na conversa que eu estava tendo com a Kenia, sobre essa relação e essa questão toda do Black Accelerationism, que é a questão da escravidão, porque o Marx, curiosamente, fala do servo feudal e ele fala que o capitalismo precisou produzir escravidão. Então, não há escravidão feudal, mas há escravidão capitalista. Então, isso eu acho que é uma indicação de uma coisa interessante. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o... Já que eu falei tanto. Uma pergunta para o JP. Que é a seguinte... essa construção do espinozismo libidinal, do espinozismo racional, é uma construção muito interessante. Mas eu fico me perguntando se o espinozismo racional, na medida em que ele apela para a ideia de extinção, ele é realmente espinozista. Né? Mas, enfim, só para você poder falar mais sobre a espinozismo de esquerda. Nesse ponto, a ideia do apelo para a extinção não é uma ideia espinozista, mas também no próprio... espinozismo libidinal, você tinha elementos que não eram propriamente espinozistas. Então, assim, é uma espécie de semelhança de família que não... para quem não sabe, eu sou bem wittgensteiniano também. é uma espécie de semelhança de família que não é uma linha que mantém todos os componentes do espinosismo. Né? São uma espécie de mutação do espinosismo em diferentes correntes. Né? Então, a pergunta é verdade. Se você apela para uma ideia de extinção, a substância é eterna e imutável, não tem como se extinguir. Então, para o espinosismo, não existe essa ideia de extinção. Enfim, mas eu acho que é isso, mas porque, de fato, há coisas que não se mantêm, e há coisas que são inspirações claramente espinosistas. Né? Eu acho que o que é importante ali no caso do Left Axel, eu não sei se isso seria admitido por todos, o pessoal que mexe com Left Axel, que eles sejam espinosistas, mas você tem vários deles são, num certo sentido. Eu posso lembrar do Mark Fisher mesmo, ele dizia claramente, eu sou espinosista, não acredito em livre-arbítrio, mas eu acredito numa agência, que é uma espécie de intervenção em cima de condições que me determinam. Quer dizer, livre-arbítrio no sentido de livre causa sua e não tem. Né? Então, essa ontologia se coaduna bem com a ideia de uma intervenção no que está aí, e o que está aí é o capital. Se coaduna bem com essa ideia, você não tem um reset de sair da determinação que está aí, em certo sentido. E outro autor que eu pensaria em conexão com isso é o Peter Wolfendale, que tem um texto interessante no blog dele sobre um pouco o exercício que eu fiz sobre linhas da história da filosofia que vão dar em posições políticas diferentes. Ele faz com Leibniz e Spinoza, né? Então, Leibniz coloca todos os autores do evento, do acontecimento, embora ele tenha uma interpretação do acontecimento como se fosse alguma coisa que se produz no vácuo. Não me parece ser o caso, por exemplo, para Badiou, para vários outros que ele coloca lá no leibnizianismo político. Né? E ele se diz claramente espinosista político, no sentido que aí eu posso complementar um pouco uma ideia de liberdade que eu estava tentando propor, que é no sentido de uma liberdade para e não uma liberdade de. Né? Liberdade de é quando você se livra de uma situação de servidão. E liberdade para é quando você adquire uma nova capacidade. Né? Então, essa aquisição de novas capacidades, você pode cruzar um Kant com Spinoza, que é o que o Robert Brandon, um filósofo que eu sei que lá também gosta, faz, no sentido de dizer liberdade para tem a ver com um comprometimento seu, ou seja, de certa forma é uma não uma servidão, mas é uma dobrar-se voluntariamente a uma norma de ação que vai te permitir produzir outras normas. Então, isso gera uma espécie de ontologia da ação, uma imagem da ação na qual você está sempre, aí eu vou encontrar com o que você está falando, você está sempre negociando, talvez diplomaticamente, com as condições nas quais, né, um conjunto, um acoplamento de coisas se coloca, você então tem que dobrar-se voluntariamente para surfar nesse acoplamento e produzir outros acoplamentos. E aí eu estou misturando um monte de linguagem aqui nos que eu estou falando, estou misturando a linguagem do Deleuze e Guattari com a do Robert Brennan, que é já em si um cruzamento de Kant e Spinoza. Então já é uma mistureba danada. Mas, assim, o que tem de espinosista especificamente nisso é o fato de você estar sempre já, de ser uma ontologia plena. Tem sempre alguma coisa já. Você não tem um vazio onde uma causa livre acontece. Tem sempre alguma coisa já. E aí a sua agência é meramente uma... Aí tem um problema de interpretação do Spinoza, né, que é da exegese mesmo, se o determinismo é determinismo do tipo, se eu escolho ir para a direita ou para a esquerda, estou determinado a ter ido para a direita ou para a esquerda, ou se é um determinismo de estar determinado de tal forma a ter uma agência para produzir uma nova determinação. Enfim, isso já é um outro assunto, mas eu penderia para essa segunda forma, visto que eu estou falando de um cruzamento Kant e Spinoza. Enfim, é mais ou menos isso. Eu também tenho perguntas, mas eu vou deixar para depois. E, tipo assim, não é porque a dona Haraway abandonou a narrativa dela de ciborgue que eles não vão existir, né? Então, que outros ciborgues serão possíveis, mas... Porque a gente estava tendo uma discussão, enfim, ontem, que ele diz que a dona Haraway, quando fez o Manifesto Ciborgue, ela era aceleracionista, e que agora ela está numa outra velocidade, ela adquiriu outra velocidade. Mas enfim, a gente vai conversar isso depois. Gente, eu acho que eu vou chamar a Malu aqui, né, Malu, para fazer o encerramento. E agradecer muito essa mesa maravilhosa. Na próxima vez a gente faz com mais tempo. Desculpa se tinha gente querendo comentar mais, mas aí vocês procurem os pensadores. Lembrando que agora continua as produções, né, a linguagem artística. A Malu vai falar um pouquinho do que vem. E encerrar. Good! Good! Ok. Gente, então, isso aqui é um breve encerramento, porque não é um encerramento, a gente continua amanhã. Eu queria convidar vocês para as atividades que vão acontecer na sequência. Aqui do lado, nós vamos ter algumas projeções aqui nessa parede dessa tenda. Vamos ter duas projeções. Uma delas é do Cine Clube, que a gente trouxe lá de baixo para cá. E a outra são algumas imagens que a Joana Griffin selecionou para passar para a gente. Mas, antes disso, tem um trabalho aberto aqui atrás da Kelly, né? Kelly Saura, aqui atrás, se vocês visitarem, na casinha aqui no meio. Ali naquele prédio maior, que é redondo, assim, tem uma projeção. A gente queria fazer um circuito hoje, tá? Porque tem umas performances que tem um horário para acontecer, tem uma ação, uma sequência. Então, não vai acontecer o tempo todo. Se não for, perdeu. Então, a gente tem uma ação aqui, umas projeções, um trabalho da Paula Scamparini, que está aqui dentro desse prédio maior. Saindo dali, a gente vai numa sequência para aquele pequeno observatório. No acesso, na ante-sala, tem um trabalho da André Evangelista, que é uma performance também, que tem uma duração de uns 20 minutos. Aí a gente vai subir, tem uma outra ação, que é uma performance também da Dani Padotto, né? E aí, na sequência, a gente tem a observação aqui do planetário, mesmo do planetário do Observatório Nacional, que infelizmente a gente não está com aquela lua maravilhosa que estava ontem, mas parece que está dando para ver alguma coisa. E tem a Leila, que vai fazer a projeção dela também lá, antes dela servir comida para a gente, que ela está preparando. Tá bom? Então, acho que a gente podia fazer esse circuito mais ou menos juntos, para que a gente possa ver todas essas coisas acontecendo, porque elas não vão ficar aqui durante 2 horas, elas vão acontecer em um determinado momento. E aí isso vai dar mais ou menos um percurso de 1 hora, a gente aqui ainda. E aí lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, nós estamos no Museu da Manhã, a gente tem o Open Lab, a gente tem as outras oficinas, tem vários trabalhos acontecendo, e que vocês estão todos convidados a participar. Enfim, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a vocês. Agradecer, se não fosse vocês, a gente não estava aqui. Agradecer a Fabi, a loucura dela, criar esse espaço aqui pra gente. E, enfim, aí eu passo a palavra pro Guto, ele pode também. Só reforçar o agradecimento e dizer que eu acho que foi muito bom o que aconteceu aqui nessa relação. A gente fala muito dessa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né, esse conceito, mas foi bom ver isso na prática, que aconteceu essa comunhão de ideias, essa troca de ideias, essa mistura de arte e ciência, enfim, filosofia, e tá tudo de uma forma tão harmônica e orgânica, né? E aí eu acho que remete a essa ideia do guarda-chuva do hiperorganismo como essa coisa de troca, de rede, enfim, então foi bom, foi muito bom. E aí continua, né? Então está todo mundo convidado para a gente continuar aí no Museu da Manhã até o simpósio.